tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cash, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sassi e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ela, nossa musa inspiradora, Mandy Guerra. Hoje não tem frase de efeito, porque eu tô de coordenadora do resort essa semana. Vi pouca coisa da pauta, vocês vão ter só que me aturar. É isso. Gente, que absurdo. Volta, Marcelinho! Volta, Marcelinho! Ai, que ótimo. E também temos ele, Márcio Zanon. Gente, cheguei de vestido florido, uma peruca curtinha, loira e um óculos pra estar nesse podcast, né? Como a minha diva Anitta e Suzuki, né? Suzuki as Anitta. Menino, até hoje lá no podcast do Porta dos Fundos eles estavam falando desse documentário. Até lá. A gente tá falando hoje? Olha aí, no time, né? Porque a gente começou depois, a gente tem essa desculpa. Exatamente. E por último, mas jamais menos importante, Leozinho, ó. Ô, minha gente, tô aqui pra falar de Tia Nica. Ela é muito chegada em mim, era muito chegada, né, antes de entrar no coma, que Deus a tenha. E quero falar pro Brasil inteiro que se Tia Nica tinha uma companheira, era Mandy Aguiar. Ah, quem me dera. Ai, meu Deus. Olá em casa. Ai, que delícia, meu Deus. Mas, gente, então vamos começar aqui o nosso bloco de notícias e amenidades, né? O momento mais esperado do Brasil, sempre aí. Começando com informações do mundinho Mormon Wives, né? Oh. Porque tivemos atualizações, né, no caso, né, de Taylor, né? Uhum. Taylor teve as acusações dropadas, né? Não vão seguir aí com acusações criminais contra ela e pelo rolê com o Grande Dakota, né? E Jessie foi a primeira aí, agora que ela não vai mais enfrentar nenhuma, né, na polícia. Jessie fez seu apoio aí, né, agora nas redes, né? Falou, tamo junto, minha irmã, um beijo, te amo. Agora que ela resgatou o réu primário, né? E ela tá manchando aí a tradição de sempre ter um rolê policial, né? Porque parece que ela também botou uma ordem de restrição lá contra o outro menino. Exato. Ela foi lá no podcast lá do Nick Vale, né? E falou que ele tinha um Instagram fake, que ele ficava mandando mensagem pras mulheres, que ele saía com várias prostitutas. Ele tinha várias contas em site pornô. Exato, uma confusão. Saudável. Super. Exato. E menina Taylor tá nesses dias, últimos dias aí, muito evangélica, né? Se você for no Instagram dela, as stories dela, tudo lendo a Bíblia, uma paisagem com versículo. Ai, né? Eu depois de tacar a cadeira numa criança, né? Agora tá tudo bem, né? E participar de várias surungas. O que importa é que Deus perdoou. É isso que Deus está se tratando, né? Que Deus a tenha. Tá se tratando. Vai se tratar, garoto. Ai, ai, eu amo. Mas vamos então agora aqui para um momentinho, né, de renovações e cancelamentos, né, aquela coisa gostosa. Começando aí com a renovação de Law & Order SVU para 28ª temporada, meus amigos. É, não é para todo mundo não, hein? Não é para todo mundo não, meus amigos, 28ª, tá? Misericórdia. É para poucos. E aquele negócio, se SVU foi renovada, Law & Order Organized Crime foi cancelada pelo Peacock aí, uhum, na quinta temporada, né? Foi cancelada aí, tá? Tá cancelada. Não. Não, sem pão velho pro Stabler. É sobre isso. O mais triste pra quem, né, sofre há anos é que continuarem renovando Law & Order SVU, significa que não vão largar o Osh Grey's Anatomy, porque eles querem que superem. Uhum. Ah, mas eles estão sempre atrás, né, amiga? Porque SVU tem 5 anos aí. Pois frente. É, mas aí no dia que terminar SVU, a Grey's vai terminar em 6 anos. Meu Deus. Que ódio. Meu Deus. Peacock tava num dia ruim aí também, cancelou The Copenhagen Test, né? A série que era protagonizada pelo Simu Liu e a gloriosa Melissa Barreira. Eu assisti essa série no fim do ano, né? Até interessantezinho assim, mas não vai fazer falta, essa é a verdade. Muito, né? Copenhagen você, né? Eu sou muito Copenhagen, total. Total. Menino, CBS aí, né, na calada da noite, aprovou mais um NCIS, né? Agora a gente vai ter NCIS Nova York. Tava faltando, né? O que tá acontecendo com o mundo, meu Deus? Vamos ter aí mais um NCIS. E o diferencial desse NCIS é porque o LL Cool J, que era de NCIS Los Angeles, né, foi cancelada, ele ficou fazendo uma participação no NCIS oficial. Ele também vai ser o protagonista de NCIS Nova York, ao lado do glorioso Scott Ken, né, que fez Hawaii 5-0. Olha aí, grande Scott, famoso. Exato, vai estar aí. Adorei, ator especializado em protagonizar NCIS, né? NCIS. E acredite se quiser, menino, a CBS, a gente tá em abril, né, na metade de abril, e a CBS já soltou o line-up da Fall Season, né? Dessa Fall Season aí, 26, 27. Okay. E entre novidades aí, a gente vai ter o NCIS Nova York, né? E uma nova comédia chamada Eternally Yours, que vai ser a história de um vampiro. Aham. Vai ser a história de um vampiro, né? Que fica decepcionadíssimo e tem que lidar com a frustração de ver a sua filha vampira também se apaixonar por um homem, por um humano. Ah, por um homem. Nossa. Se fosse por um homem, eu acho que eu ficaria mais interessado. Não, eu ficaria mais triste, na verdade, né? Também. Mas assim, querendo entender como que ele ia superar essa barra da filha estar apaixonada por um homem. Apaixonada por um humano, né? Que mais a gente tem aqui? Ah, a gente vai ter também uma nova série do Mike Coulter, né? Que é a série jurídica chamada Cupertino, né? Grande, né, sucesso aí. E ficaram aí pra mid-season, né? Ghosts, Matlock e NCIS Sydney. Sim, existe um NCIS Sydney. Não, gente, para de inventar série, sabe? Sim, existe. Toda hora inventando um negócio, gente. Meu Deus, NCIS Sydney. E para alegria de Leózio e Henrique, né? Até mandei essa notícia pro Leózio mais cedo, né? Nossa. Que o Tyler Perry renovou e soltou nada mais, nada menos do que 22 episódios da 7ª temporada de The Oval. De uma vez, assim. Plau! Ele gravou num dia, né? Isso aí, falar isso agora. Ele gravou num dia, tá tudo certo. Tá no time. Mas assim, então, The Oval normalmente tem aquela divisão semestral. Então, por exemplo, às vezes eu baixava pro Henrique até o 11 e demorava mais 4 meses pra ter os outros. Agora que ele soltou 22 de vez, o menino vai ter orgasmos múltiplos. Não é, menino? Achei ousadíssimo isso aqui. É. E eu já falei pro Sassi, o dia que deu, eu vou entrar na Netflix, vocês estão fodidos, porque vocês vão ter que ver. This is for the people who's lost somebody. Que mais a gente tem aqui? Menino, From foi renovado aí pra quinta e última temporada. From. Pensa numa série que rendeu, né, menino? Eu só vi a primeira temporada e achei, tá bom, é isso. Menino, eu vi todas as finais com o Henrique. O que é essa série? Porque eu tava falando no site X que eles debutaram a quarta temporada aí com 100% no Rotten, tá? Meu Deus, maior série. A From, ele é muito dedicado, amigo. Eles estão aí há anos engajando. Aqui no Brasil, ela saiu na Globo, não foi? Globoplay, é. Foi. Globoplay. E mas foi um sucesso instantâneo o negócio. Eu nunca me meti com isso, mas dizem que é maravilhoso. É, eu vi a primeira temporada, né? Mas pro Zanon que não sabe o que é, ela é com aquele, o pai do Walt, de Lost, né? E é uma cidade onde as pessoas ficam presas na cidade, não conseguem sair da cidade. E de noite tem uns fantasmas, uns espíritos que assombram a cidade lá. Uns vampiros. É, tipo assim, quando você chega na cidade, você não consegue sair. Porque toda vez que você tenta pegar a estrada, é um loop. É, E aí, certo? Esses vampiros que aparecem à noite, eles têm a aparência de pessoas queridas que você já perdeu. Então o povo acaba, exato, abrindo a porta, mano, desgraça. É que na primeira temporada chega a família, né? Chega uma família lá, né? É uma série sobre porta aberta. Isso, o Luca que canta o tema de abertura. Uhum. E aí tem vários mistérios. O povo começou a cavar buraco pro centro da Terra pra tentar resolver. Toda uma mitologia. O Henrique acompanha bem. Eu falei. É, claro, né? Sim. E aí é uma série bem super, assim, o povo que assiste, né? É bom pra quem gosta. Teoriza muito, faz várias coisas com a nova Stranger Things. Vamos ver se o final vai ser tão bom quanto. Menino, vocês viram o trailer da nova série dos criadores de Stranger Things que saiu essa semana? Não vi. Não vi, poxa, menino. Que chato, né, menino? Que coisa. Não vi, não vi. Paramount renovou aí The Madison, né? Série que acabou de estrear a primeira temporada, renovou pra terceira temporada. Tá? Com a Emma Roberts, né? Uhum. Tá, acabou aí de Surprise ser renovada. Beach. Surprise Beach, né? Surprise Beach. Inclusive, né? Já que falamos aí de Madison, né? Emma Roberts e Sarah Paulson tiveram aí suas né, fotinhas, vidinhos revelados aí por Tia Ryan, né? Pra 13ª temporada de American Horror Story, que vem aí. Gente, você vê o que é o poder de uma temporada ruim, né? Porque a gente tá em 2026, animado com essa bosta que já era ruim, original, Apocalipse foi péssimo e agora vai ser pior, a gente vai amar. Sim. É que a gente gosta dos personagens, né? Pelo menos eles eram bom, mesmo a série sendo ruim. Cia. Mas já confirmou que vai ser Covid? Já. Amiga, tá mais do que confirmado, né? É, assim... Tá meio se óbvio. Tá, eu acho que vai ser... Os personagens de Cova estão voltando, vai ser Cova 2. Eu acho que vai ser um All Stars, como eu falei. Vai aparecer outros personagens das outras temporadas, mas... Amo. Não sei. Mas o Apoc já foi isso, né? Foi. Não. E tinha Mother House, um episódio. É, foi só Mother House, só teve isso. Mas só teve duas temporadas boas. Que não tinha. Mas que aparece alguém de circo, de asilo... De hotel. Hotel, que todo mundo ama. Boa noite. Viados. Viados. Sereias. Sereias. ETs, homens grávidos de ETs. Ah, que ótimo. ETs Kim Kardashian, né? Sim. Kim Kardashian é advogada, né? Eu quero um American Horror Story Kim Kardashian. Já tem, all's fair. Que ótimo. Menino, se o Peacock cancelou duas séries, aí renovou uma, pelo menos, né? Porque The Burbs foi renovada pra segunda temporada. Ah, sim. Né? Parabéns pro Brubs, né? Brubs. Do Brubs. Vai ser bem política, né? Que ódio. E também tivemos renovação aí na ABC, né? The Rookie foi renovada pra 9ª temporada. E Will Trent renovada pra 5ª temporada. E você financiando, né? Ah, The Rookie eu financio com todo o gosto mesmo. Uhum. É uma das minhas séries favoritas dessas de procedural junto com o 911. E NCIS Sydney, né? Tô esperando NCIS São Paulo. Ai, queria um São Bernardo. Amo. NCIS São Bernardo. NCIS Curicica, né? NCIS Curicica seria tudo. Vai ser a Amanda que vai morar. Porra, eu super produzo aí, se alguém quiser. Ela e a tia Milena, né, que vai estar lá na casa do BBB de caseira. Uhum. E o espírito do Henrique Castelli, que Deus o tenha. É isso aí. Ai, que ódio. E aí tem a menina aqui, uma listinha. Não, não tem listinha nenhuma, não, foda-se. Deixa eu falar uma coisa então. Você sabe se The Burbs tem alguma perspectiva de sair em alguma coisa aqui no Brasil? Amiga, tá aí no streaming, na sua casa. Opa, perfeito. Finge que eu foi aonde foi onde eu assisti os dois primeiros episódios. Tá bom. Né? Eu pretendo, depois que dá uma acalmada, né, que nunca dá uma acalmada, terminar a temporada, porque eu tava achando divertidinho. Ah, depois todos acabarem, né? É série do mundo, né? Tá bom. Assim como diz Amanda, né? Quando acabarem todas as séries do mundo, a gente assiste. Menino, tá rolando aí, né? A CinemaCon essa semana, né? Que os estúdios fazem essas apresentações para as distribuidoras de cinema, né? E também para, obviamente, alguns veículos, né? Mostrando aí suas novidades para os próximos meses. E uma dessas novidades aí é que tá confirmado, né, que vamos ter um novo filme do Senhor dos Anéis, né? Que vai ser o Senhor dos Anéis, a caçada por Gollum, né? E já tivemos aí algumas pessoas no elenco confirmadas, né? Elijah Wood voltando aí como Frodo Bolseiro. Ian McKellen voltando como Gandalf, o Lee Pace voltando com o Thranduil, e a gente vai ter Kate Winslet, Lee Woodwell, Jamie Dornan, né, Jamie Dornan que vai ser o Aragorn, né, substituindo aí o Viggo Mortensen. Eu amei um meme que eu vi que era o Jamie Dornan de peruquinha falando assim, eu não faço amor, eu Frodo, eu, com eu força. Eu amo o Frodo. E aí, menino, esse filme tem data de estreia aí pra 16 de dezembro do ano que vem e vai ser dirigido pelo Andy Serkis, né? Que é o Gollum. E também vai voltar como Gollum. Vai voltar como Gollum, até porque o filme é caçado pelo Gollum, né? Se não tiver o Gollum, alguma coisa vai ser antes da história do Forzo? Entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Gente, eu adoraria que esse filme fosse bom, mas não vai ser, né? Não vai. Eu tô tentando entender essa história ainda, como é que eles vão encaixar isso no meio. Sei lá, tá muito esquisito com essa galera toda voltando, a galera com 175 anos. Não, mas, por exemplo, Elijah Wood deve ser uma passagenzinha ali, não pode participar da aventura de caçada contra Gollum, né? Não, não. Aí eu também acho que é um pouco, até porque né, o início da história do Senhor dos Anéis é ele descobrindo tudo, né, que o tio tinha o anel e etc, então não tem mais... Ele jovinho, né? Jovinho, então... Podia ter o Léo Woodall pelado, pelo menos, né? Quê? O Léo Woodall pelado, pelo menos, aí tava... Eu pensei que você queria o Ian McKellen pelado. Meu Deus. Não vou estar querendo, não. Também não. Menino, hoje a gente teve também aí o debut, né, do trailer do Street Fighter, né, que estreia em outubro nos cinemas. Amo! E um grande festival de cosplay, né, gente? Ai, que merda. Acho que faltou a jogadora Anitta, né? Pra gente. Vai ser horrível, mas... Gente, tô vivendo por aquela peruca do Guile. Nossa, menino, é muito ruim aquela peruca, pelo do carro Guile, né? Pra mim é muito camp aquele filme, eu vou amar assistir aquela farofa. Muito ruim, gente. O Momoa saindo de Blanca, eu fiquei impressionada. Mas assim, eu acho que tem que ser isso mesmo, porque Street Fighter, né? É isso. Sim. É a galhofa. Sim, tem que ser galhofa, né? Mas não tem muito o que fazer em história, que fazer um conceito. Pra mim tem que ser no nível do que tinha o Van Damme, a Kylie Minogue. Ai, saudade. Eu acho que a gente tá bem servido de galhofa, né? Porque com o He-Man que já vai vir aí. Mortal Kombat 2 e Street Fighter. Mas o Mortal Kombat 1 não foi galhofa, foi bem bom o filme, eu gostei. O problema do Mortal Kombat é que não tem o Mortal Kombat, né? Mas agora vai ter. Falou que vai ter agora. Mas eu tô achando estranho que esse marketing todo do Mortal Kombat 2 tá em cima do Cal Urban. Não tem o protagonista do 1 aparecendo direito. Não, ele quase não aparece. Eu acho que ele nem deve estar no filme. Pois é. É porque o Cal Urban é o momento, né? Como o Johnny Cage. Ele é o momento. Menino, também tivemos aí o trailer, não sei se vocês viram, né? Do Entrando Numa Fria 3, né? Que agora é Entrando Na Maior Fria, né? Com a Ariana Grande. Né? Só gente idosa e Ariana Grande, gente. Eu achei engraçado, confesso. Ah, mas eu acho todos engraçados, confesso. É aquele tipo de filme que eu sei que não é do nosso público, porém eu acho engraçado. Eu achei engraçado real, assim, confesso, real. Também de cinema com, menino, descobrimos aí que vai ter um quinto filme do Jackass. Pô, aí cinco. Vai ter aí um quinto filme do Jackass. E que dizem que é o último, né? Dizem que é o último agora. Será? Boa, acho que sim. Não é tão legal. Os homens devem estar tudo velho fazendo essas coisas, vai tudo morrer. Devem estar, não, estão. Ah, gente, eu nunca achei graça, desculpa. Isso aí. Eu também não. Essa culpa também eu não tenho, não. Sempre achei meio merda. Também anunciaram que vamos ter um segundo filme do Guerra Mundial Z, né? Aquele com o Brad Pitt, que é bem já... antigo, né? Antigo acho que é uma palavra, né? Um filme já que tem um tempo de estrada, né? Esse filme fez algum sucesso, gente, pra terem que fazer a continuação. Menino, foi um hit na época, né? Foi? 12 bilhões de dólares, mas ele foi um hitzinho na época. Nossa, achei que tinha sido um flopinho. E eu lembro que eu gostei bastante, né? Mesmo com a propaganda de Pepsi enquanto os zumbis atacavam. Eu prefiro formiguinhas aí. Adoro! Também anunciaram que vamos ter aí Top Gun 3. Olha aí. Né? Top Gun 3. E eu acho que é isso de importante, porque tava rolando agora o CinemaCon, né? O da Marvel. E aí teve algumas coisas que obviamente não vão aparecer pra gente, né? A gente não vai assistir. Esses vídeos não vão sair. Mas tô vendo aqui uma notícia interessante, né? Que vocês viram um filme chamado Noite Infeliz? Que é com o Hopper do Stranger Things. Que não me é estranho o nome. Que é tipo o John Wick de Papai Noel. Eu sei qual é, mas eu não vi. Mas eu sei qual é. Eu vi esse filme, achei bem legal. E aí vai ter o 2, né? Que vai ser o Noite Infeliz 2. E quem vai fazer o papel da Mamãe Noel... Uma noite ainda mais infeliz. E quem vai fazer o papel da Mamãe Noel é a Kristen Bell. Que? Porra! Vamos reformar o banheiro, né? Tá, aqui você vai fazer o papel de Mamãe Noel porradeira. Que momento, hein? Que momento de Brasil. E também tivemos aí o anúncio de alguns filmes de terror por parte da Warner, né? Que a gente vai ter aí, ó. Em 2027, ano que vem, 9 de abril de 2027, A Vingança da Chorona, né? A gente teve uma audição da Chorona que é muito ruim, mas aí eles vão fazer um segundo filme, né? Que é A Vingança da Chorona. Um palinho da Cardelinho poder pagar as contas também. Exatamente, todo mundo precisa, né? Uhum. Aí, dia 7 de abril de 2028, a gente vai ter mais um Evil Dead. Só que ano que vem tem um Evil Dead já, que eu não lembro qual é agora, mas vai ter. Evil Dead é o do zumbi. Isso. Já teve remake Replus, e agora vai ter outro remake Replus e outra continuação. Sim, mas vocês viram a Morte do Demônio Ascensão, que foi o último que saiu, que ele é bem... bem cabuloso, assim. Ah, né? Não, eu tô confundindo com Resident Evil. Não, vai ter um novo Resident Evil. Pois é. Pelo diretor de Hora do Mal, né? Eu acho que o Evil Dead que eu vi foi com a menina do Suburgatory. Ah, esse foi o remake do Fred Alvarez, mas depois teve um outro que foi o. Que voltou a morte do homem, né? Não, é outra história também. Que é a da. Teve uma da série mãe. Que voltou o homem. É, foi na série que voltou o homem. Exatamente, foi na série. Depois assistam aí, se vocês tiverem coragem, na HBO Max, A Hora do Demônio, A Ascensão. Não tenho a menor chance. Você fica com seu cozinho, ó. Não passa um alfinete. Não vejo mais nenhum filme de demônio. Tá. Além disso, também confirmaram aí Premonição 7 pra maio de 2028. Não vi o 6 até hoje, já tá no streaming? Também já não. Tá no HBO Max. Ah, eu vou falar pro Henrique pra gente assistir. Eu não vi também. É bem divertido. Agora que tá acabando Drag Race, que eu finalmente me atualizei, pode ver. Fala amanhã, hein? Divertido. Aham, tô up to date. E também em setembro de 28, a gente vai ter aí Gladys, né? Que é o spin-off da tia Gladys. Que mentira. Ódio. Mentira. Pra quê? Mentira. Não, isso é sacanagem. É verdade. É verdade. Ah, não. Não é possível. Ah, o pior desse filme da Gladys é que a gente vai ver, né? É óbvio que você vai botar isso na pauta, óbvio. Ah, e você não vai. Você vai resistir à tentação de ver um filme de origem daquela véia. Ah, eu não gostei dessa véia nem no filme original. Eu tô me adiando, mas vou ter que ver. Ah, eu vou ver, mas vou ver odiando já. Eu amo. Já tô odiando, nem saiu. Vou ver odiando. Eu amo. Com repúdio. Mas vamos começar então nossas pautinhas da semana? Porque temos bastante coisinhas crocantes essa semana, graças a Deus. Já quero anunciar que no Miniature Life eu vou fazer minha pipoca. Não, acho que a gente tem que começar justamente pelas coisas fracas da pauta dessa semana. Sim. Né? As coisas que fizeram a gente passar raiva. E eu acho que a gente pode começar justamente com Miniature Life. Opa, né? Não vi nem. Ai, nenhum. Gente. Vamos lá. Nova série do Peacock aí, né? Com Elizabeth Banks. E o moço do Succession, né, meu Deus, Matthew McFadden, lembrei, eu tava esquecendo o nome, Matthew McFadden, né. Menino, essa série, quando eu vi só o pôster e a premissa, eu confesso que por um minuto eu criei, assim, a expectativa de que pudesse ser minimamente interessante. Eu achei que ia ser divertido, achei que ia ser, tipo, querido encolher as crianças em série. Eu também pensei isso, Mas não é, né, gente? Não é. Infelizmente. Não é. É uma série conceito, né, gente? 40 minutos que se arrasta, longos silêncios. Eu falei, o que que tá acontecendo? Menino, quando deu play, eu achei que ela ia ser mais uma coisa mais cômica. Aí eu achei que era, tipo, 20 minutos, né? 30 no máximo. E aí, tanto que você mandou os dois episódios, eu falei, ah, deve ser 20 minutinhos em casa, deixa eu ver logo tudo. Aí exato. Eu vi o primeiro e falei, não vou pro segundo nem, tal. Aí quando eu entrei, tipo, 40 minutos, falei, cara, não é possível. Não é possível que isso tá acontecendo. Mas aí na série a gente tem esse casal, né, Elizabeth Banks e o Matt McFadden, que estão passando por um momento conjugal complicado já há algum tempo, né? Estão fazendo terapia de casal, ela inclusive tá pensando em deixar ele, né? Já pensou algumas vezes em deixar ele. E ele fala que não, que ele vai mudar e tal, né? Que vai se resolver tudo e beleza. E o marido, que é Les, né, grande Les, ele é um cientista, né, ele é um cientista, e o que ele tá trabalhando nesse momento é numa tecnologia que encolhe as coisas, né. Você entendeu, Leozo, muito bem o conceito, porque eu não entendi qual era o conceito de encolher os milho. Eu fiquei perdido. Amigo, não entendi uma pataca, mas eu devo confessar que eu assisti com bastante desatenção, realmente, que eu dediquei essa série. Você entendeu, Zanonzinho? Por que não, eu fui igual o Léo. Comecei a ver, começou já a me irritar, já parei de prestar atenção. Só fui vendo até no que ela foi diminuindo no final do episódio, né? Exato. Tudo uma chatice pra acontecer tudo no final, uma hora. A minha vida que não vai voltar nunca mais. Porque, aparentemente, essa tecnologia é feita para, tipo, você conseguir aumentar o nível de produção e aí, automaticamente, você vai, né, ter uma distribuição melhor da comida e aumentar os lucros e perder o pão duro. Beleza. E aí, ele criou essa tecnologia de como encolher, mas ele não descobriu a tecnologia de como reverter, né, a situação. E aí ele tá lá apresentando pra um empresário ricaço e tal, não sei o quê. Enquanto isso, e a gente tem um assistente que é quem? Nada mais, nada menos que marido de Junho. Uhum. Né? Marido de Junho é o assistente dele. Sempre sendo um entojo, né? Sempre irritante. Sempre insuportável. Que, por acaso, está tendo um caso com Betinha Banks, né? Tá tendo um caso com ela, mas ela decide terminar o caso justamente porque ela vai dar essa nova chance pro casamento, pro amor e tal. E aí o que, que ele faz? Ele manda pro uma editora um livro que supostamente ela escreveu, só que na verdade não, é um manuscrito de uma das alunas dela. Uhum. E aí ele sacaneia ela, manda pra editora. E ela fica desesperada, pedindo pra aluna escrever o resto do livro de uma vez e tal, não sei o quê. E aí fica nessa enrolação do caralho. E aí a Betinha Banks descobre que o Les não, realmente não tem como continuar fazendo a questão lá dele da ciência pra poder reverter os efeitos. E tipo, já gastou o dinheiro dela todo, porque ela que sustenta a casa. E ela fala assim, cara, pra mim já deu, vou embora. E aí ele fala assim, você não vai embora não. Aí eles começam a brigar, uma luta bizarra. E aí ele cai do terno dele a maquininha que encolhe. E aí eu não entendi se ele apertou porque ele quis ou sem querer. E aí, porque tem uma jatada, né? A pessoa leva uma jatada e encolhe. Ela que aperta. É que é realmente isso que acontece na vida real, né? Depois da jatada dá uma encolhida, né? Sim. Então... uma murchada, né? Eu amo! E aí, menino... ele dá uma jatada na cara dela, ela pergunta, meu Deus, o que você fez comigo? E aí, de repente, ela encolhe e acaba o episódio. É, e o começo do episódio já é ela encolhida lá, né, pendurada no negócio, descendo fio e tal. Botando fogo na casa, né, na casa do papel que ela tá vivendo. Né? Mas eu acho que a ideia da série é muito mais interessante do que o piloto... é realmente interessante. Eu acho o piloto muito cansativo. Ele parece que ele dura muito mais de 40 minutos. Uhum. Eu falei com o Leo Zanon, que eu assisti o piloto no 2.25 e ele não acabava. Meu Deus, e eu assisti normal ainda, e eu fiquei 7 horas assistindo ele. É, eu fiquei assim, mesmerizado real, assim. Eu fiquei, meu Deus, por que, que isso não acaba nunca? Ah, é chato, os personagens são chatos, a história é chata. É tudo chato. Não tem nada chato. Que você... Que... E eu gosto muito de Betinha Banks, mas não tem como defender, né? Não, eu sempre... Agora se tem algum famoso, pelo menos, pra gente se apegar. Tem a Betinha Banks, tem Betinha o Marido Banks. De Junho, tem o Moço do Sucesso. O Marido de Junho não tem como, a gente não gosta dele nunca, né? Então... É, porque ele é um otário, né? Ele é sempre otário. Tá bom. Mas foi uma decepção real, né? Espero que seja cancelada. É porque assim, não tem assunto, né? Fazer uma temporada inteira do negócio desse de 40 minutos. Não tem, não tem. Não tem motivo. Não, e eu sempre penso que o piloto é a chance que as pessoas têm de, tipo, assista mais um episódio, entendeu? Tenta mais um pouco. Não, e eu fui ler sobre a série quando eu terminei de ver, pra, né, entender de qual era, e eles falam que é um super negócio de resgate, de reconquista. Eu falei, não é possível, gente. Eu lembro na série um negócio desse que era pra ser galhofa. Sim. E aí eu fiquei meio... Amigo, aqui, eu né? acho que esse negócio do piloto ter que vender a série é uma coisa muito da nossa época, né? Dos tempos mais primórdios da internet. Porque hoje em dia as pessoas ficam, vou ver 3 episódios. Uhum. Aí se me pegar, eu continuo. Não, me pegou um pouquinho, eu vi até a metade, aí fica bom no 8º episódio. E aí termina bem no 10º. Tem muito tempo, né? Poxa. Aí é complicado mesmo. Aí eu acho que também eles já estão começando a sentir que se tiver qualquer tipo de apelo, vai passar, sabe? Sim. E aí produz a merda. Sim. Essa merda particularmente, eu acho que não vai adiantar. Eu acho que o problema também do streaming ter gerado isso, tipo, você já faz a temporada inteira, já tá garantido, já filmou. Eu vejo que não existe mais a preocupação de, tipo, preciso garantir que a pessoa vai voltar pra ver, né? É isso. Porque já tá filmado e não lançar por quê? Se não tiver nada melhor pra colocar pois no horário. Pensa que a TV aberta filmava os 7, 3 episódios que tinha. E se não desse audiência, cortava no segundo. E nunca mais mostrava esses episódios. Saudade, Beautiful Life, né? Porra. Ai, tanto mais sério. Eu vi cada série, amigo, que eu gostei, só teve 2 episódios. Complicated, né? Isso porque eles faziam aquele esquema de fazer 13 e depois mais 9, né? Uhum. Saudades Lucky 7, que teve uns 2 ou 3, e eu tô esperando até hoje o resto. Tururu. Saudades da ABC Family, né? Que fazia 40 episódios numa temporada, né? Lembra? Sim. Nossa, Sweet The Buff tinha 30 e tanto. É, tipo, lançava 8, aí depois vinha 16, aí depois vinha 7, eram 3 aí letras. Depois vinha 3. É, exato. Ah, não, a ABC Family era sempre um arraso nisso. Ah, especial, né? Saudades. É, e virou Formay depois. Ai, saudades. Saudades. E seguindo aqui em coisa ruim, então, eu e Márcio, né, meu querido Zanon, nós assistimos a premiere de Euphoria. Né? Eu ainda tô nessa barra, ainda vou pra isso. Só porque eu ia jantar, vou ter que falar mal disso aqui antes. Tivemos aí que, na verdade, esse primeiro episódio de Euphoria foi um grande, como o Leozzi costuma dizer, né, reposicionamento das peças no tabuleiro. Porque a série ficou tanto tempo fora do ar... Esticando o fio agora, né? Que ninguém lembra de nada que aconteceu. Eu não lembro. Eu ia primeiro ver um vídeo no YouTube me resumindo a última temporada. Não, ninguém lembra nada do que aconteceu. Então, basicamente, esse primeiro episódio é a Rue contando pra gente tudo o que aconteceu na temporada passada e aonde as pessoas estão hoje. Só que assim, é tão idiota todo esse episódio. Assim, eu acho que tirando a Sydney Sweeney, né, se bobear até ela, tá todo mundo odiando tá fazendo aquilo ali. Ninguém tá curtindo. Tá todo mundo achando uma merda foda, né? E a história, tipo, não, porque a Rue fez aquele... Até tiveram aqueles episódios especiais, né? Que a Rue encontrava lá o Comando Domingo, e aí ele ajudava ela, tipo, a vencer o vício e tal. E aí, tipo, a gente ficou um tempão sem ver a Rue, né? Terminou o ensino médio, passaram acho que 5 anos. E, tipo, ela tá na mesma merda agora, tá servindo de... mula de droga pra mulher, sabe? Uma bobeira, assim. Porque assim, eu lembro que terminou com eles falando que a Rue tava devendo lá pra drogada lá, né? Pra mulher. Isso. E aí eles, do nada, ela foi viver a vida dela. E aí ela tava um dia lá trabalhando numa tabacaria de shopping. Aí chegou a mulher e falou: agora você vai virar minha mula. Vai levar droga lá no aeroporto, área restrita, vai engolir droga. E aí Guarulhos. Aí passou todos esses anos, acho que foi 5 anos na série que passou, né? É. Aí ela virou mula do coisa, causando como sempre, prendendo, que ela é muito doidinha, né? Aí ela prendendo o carro, ela subiu numa rampa que passava por cima de um portão, e aí o carro ficou parado em cima do portão lá do muro, lá, sei lá o que era aquilo. E aí tem os outros personagens, tipo o Jacob Elordi, agora é empreiteiro, seguiu os passos do pai e é casado com a Sydney Sweeney, do nada, né, também. Não, tá pra casar, né, amiga? Tá pra casar, fazer. Verdade, vai casar. E aí ele não quer que ela trabalhe, porque ele fala que ele tem dinheiro pra sustentar, só que ela quer trabalhar, né? Só que ele não tem dinheiro, coisa nenhuma, pra sustentar ela. É. Ela quer um grande casamento pra eles, aí ela vai fazer o quê? Abrir um OnlyFans. Porque é isso. Exato. Que ela vai fazer. Essa cena em que ele tá comendo como um animal, e né, ele tá comendo como um animal ali, e ela fala assim, ah, é porque eu quero as flores, aí ele fala assim, tá, e quanto vai custar essas flores? Aí ela, 50 mil, aí ele, não tem nem perigo de você ter 50 mil em flores, não sei, não vou dar. E ela fala assim, ah, eu sei uma forma de ganhar dinheiro fácil e rápido. Aí ele fala assim, ah, e como é que é? Aí ela, abrindo OnlyFans. E aí ele fica assim, transtornado, quando todo momento você pensa que ele vai dar um soco na cara dela, né? E aí no final, aí ela, né, mostra o peito pra ele, só que agora como a Sydney Sweeney é famosa, ela não pode mostrar mais o peito na série, né? Ah, uhum. Não! É, não. Porque antigamente o peito dela aparecia 3x2 na série, né? Agora que ela... Ué. Mas agora... o talento que ela tem pra mostrar... Aqui, ó. Agora que ela é famosa, não pode. Aí a cena aparece de costas, mas dá a entender de que ela mostrou o peito pra ele. Aí ele fala pra ela assim, tá bom, se você quer fazer, pode fazer, mas não pode mostrar seus peitos junto com seu rosto. Eu cheguei e fosse falar, não pode mostrar o seu rosto, né? Mas se mostrar só o rosto sem os peitos, pode? Não, só os peitos. Então, tá bom. Mas no geral foi um episódio um grande nada. Sim. Eu não deu nem pra eu me irritar, porque assim, só ficou aquela... A gente conheceu o novo vilão, né? Que era o vilão, a vida? O homem do puteiro. Ah, é, o homem do puteiro, né? Porque o Ru como é que foi? Ela foi levar droga? Foi levar droga, foi levar droga numa festa. É. Mas assim, aí, o Ru, ela tá frutas. Pra onde o vento levar ela, é isso? É, isso. Ah, bom. Foi ao vento, né? Como diria Luca também. Uhum. Ela e Jules nem apareceu. Nem apareceu, só sabemos que ela virou Sugar Baby. Ah. A única que presta. Tá bom. Não, pra você ver, o cara gosta só de desgraça, né? Uma virou mula, a outra é OnlyFans, a outra é Sugar Baby. Ela não tem uma pessoa que tem uma virou mula. Não tem uma CLT, né? Não, a que ficou menos triste foi a irmã da... Eu não lembro se ela é irmã da Sydney Sweeney ou se ela é irmã da amiga da Sydney Sweeney. Não lembro também. Ah, não. Patão que queria a Rue também. Elas são irmãs. É que vai trabalhar num estúdio de cinema. Isso. E tal. Né? Ah, e o homem lá que era o drogado que morreu, o ator, ele tá... A desculpa que deram é que ele tá preso por 30 anos. Tá preso, é. Em vez de falar, ele morreu, né? Uhum. Não, tá preso. Vem aí. Reencarnado. Uhum. Mas foi isso, não teve nada... Aí a Rue leva essas drogas lá, né? Só que a droga tá alterada com fentanil, e aí uma das putas do cara morre, e aí ele resolve fazer Guilherme Tell com a Rue, né? Ele bota uma maçã na cabeça dela e dá um tiro na maçã. Meu Deus. Se você ficar viva, você fica viva. Se você morrer, morreu. Você morreu, exato. E a Rue, 5 minutos antes, tava se oferecendo pra trabalhar com o cara, né? Porque ela falou, não, eu não posso cuidar das meninas pra você. Ela é toda sedenta, assim. Ela é muito moleque zica, né? Então... É. Ai, gente. Eles devem ter uma multa muito grande nesse contrato pra voltar a aceitar fazer essa bosta. Porque não é possível. Isso é uma merda dele. E o Jacó tá grandão? Porque falaram, ele fez uma dieta de 4 mil calorias, não sei o que, pra atingir o físico da nova fase de Nate. Mas não tá igual a coisa. Magro. Tá magro. Magro e alto, como ele sempre foi. Exato. Não tá tipo He-Man, né? Não. E só ficou focando nesses três, não passou mais ninguém. Não tem mais ninguém, né? Não apareceu mais ninguém. Só esses três. Aí vamos ver o que vem aí no resto da temporada, né? Espero que acabe logo, gente, que vai ser difícil. Vai. Vai ser muito difícil. E a gente já achou essa série boa, isso que me revolta, né? Uhum. Menino, eu tava olhando minhas notas, eu só achei a primeira temporada boa, a segunda já achou uma bosta inacreditável. Não, a gente gosta daqueles especiais que teve, eu lembro que era aquele da Rue, da Julius, foi muito bom. Sim. E aí a segunda temporada foi pra vala. Mas sabe que eu gostei também da segunda temporada? Eu não gostei tanto quanto da primeira, mas não me irritou não a segunda. Tanto que eu falei, vou voltar pra terceira, mas eu tô com uma preguiça. Ah, amiga, põe lá pra cozinha. Agora vai ter que assistir. Vou. Terminado. Eu vi dublado, inclusive, pra não ter que pensar isso, muito. Lavando a cozinha sempre. Ah, adoro pra não ter que pensar muito. Pensar nem em ler, né? Pra não ter que traduzir. Exato. Sai fora. E aí, menino, ainda temos mais um pra complementar nossa trindade aí da ruindade. Os outros voltou pra terceira temporada, né, menino? Eu não tive coragem. Agora que eu janto. Amigo, eu não tive coragem. Primeiro assim, que eu não lembrava, sabia que Marcinho sequestrado, não era isso? Não tinha esse plot? Não, já passou. Isso foi a primeira, a segunda temporada, Marcinho sequestrado. Mas ele não tava desaparecido também, nessa última? Não, depois ele voltou, aí ele ficou meio que refém do Sérgio. Uhum. Né? Ficou refém do Sérgio. Aí no final da temporada, Adriana Esteves matou o Sérgio. Mas Letícia Colin assumiu a culpa e terminou presa, cantando um louvor na cadeia. Pode crer. E aí, como voltamos? E aí a gente começa essa terceira temporada com Cybele e Marcinho forjando novas identidades. Né? Pra poder sair do Rio de Janeiro, porque... Marcinho cortou aquele cabelo horrível dele? Menino, cortaram até a perna do Marcinho, né? Socorro! Ele tá perneta agora e eu não lembro por que ele ficou perneta, mas... Foi tá jacaré, o quê? Foi o tubarão, né? Eu não lembro por que ele tá perneta. E aí a gente é apresentado a nova gama de de personagens, né? Que é Lázaro Ramos como engenheiro demitido estressado, né? A mulher de Lazinho, que é traidora safada. Aí temos a menina Carol Duarte, né, que é Piriguete da Roça. Piriguete. Temos o irmão da Piriguete da Roça e a Moça dos Gansos, né? A Moça dos Gansos. Porque Lazinho trabalha numa construtora, né, mas ele já tá velho e aí demitem ele, né? Aí ele fica puto, quebra a vidraça da sala do chefe, um inferno. E aí ele decide que ele quer uma vida mais tranquila, quer uma casa no campo, né, tranquilidade, paz. E aí ele fala pra mulher dele assim, nós vamos mudar pro campo. E a mulher da mulher dele fala assim, quê? Aí ele fala, é isso mesmo. E bota as coisas no carro e eles vão embora pro campo. Olha aí. Aí quando eles chegam no campo, menino, quando estão indo pro campo, eles atropelam um ganso. Afogam um ganso, né? É, exato. E aí eles falam, meu Deus, esse ganso aqui perdido, que barra. E aí enterram o ganso e vão pra casa. Aí nisso chega, né, Piriguete da Roça e seu irmão. Falando assim, ah, a gente trabalhava pro dono dessa casa, então a gente vai trabalhar pra vocês também. Oba. E aí todo mundo assim, ué, o que tá acontecendo? Né? Pessoal, o que tá acontecendo? Não tô oferecendo emprego? Como é que você tá se empregando na minha casa? Exatamente. Todo mundo, o que tá acontecendo? Aí... eles ficam lá e tal. Nisso aparece Moça dos Gansos, Véia dos Gansos. Véia dos Gansos fala assim: então, menina, vocês viram meu ganso perdido por aí? Ele é muito fujão. E aí Lazinho fala assim: menina, não vimos não. Não faço ideia. Aí Véia dos Gansos vai saindo assim. A mulher de Lazinho vai atrás dela e fala assim: menina, atropelamos seu ganso. Desculpa. Aí a véia fala assim: por que vocês mentiram então? Que vocês não sabiam onde estava meu ganso? Mentirosos, mentirosos. E saímos de briga de condomínio pra por que vocês mataram meus gansos. E aí, menino, voltamos lá pra Cybele e Marcinho, né, que estão escondidos numa casa em Curicica, boom. Olha aí. E aí, de repente, temos a volta de Grande Amâncio, né? Olha aí, Grande Amâncio. Grande Amâncio. E aí, Cybele fala pra ele assim, menino, vamos fugir com nós, né, começar nossa vida em outro canto. E a Amâncio fala assim, eu acho que você tem que ir na polícia, né? Ela fala, mas garoto, Letícia Colin já assumiu que matou Sérgio. Ele fala, mas eu acho que você acha que você tem que ir na polícia sim. Aí ele fala, garoto, mas a polícia é corrupta, vai matar a gente. A melhor amigo do Sérgio tá atrás de nós. E aí a Amâncio fala assim, não, mas eu acho que tem que ir polícia, sabe como é que é, né? Fazer as coisas direitinho. E aí, Amâncio dorme, quando acorda, Cibele e Massinho meteram o pé, foram embora. Olha aí. Não foi e por aí... falta de oferecerem pra Amâncio, né? Ele não quis vir. Exatamente. E aí, menina, Amâncio vai atrás de Lohane, né? Que era a namorada de Massinho. E aí, o capanga do Sérgio tá vigiando ele. E aí, quando ele volta pro quartinho no hotel, o cara tá lá. E assim, não fica muito claro se Amâncio faleceu ou se ele consegue fugir, né? Porque a gente ouve os tiros, as porradas, mas enquanto não tem corpo, né? Ah, deve ter fugido, vai fazer seu comeback triunfal. Salvando a Cibele em algum momento, né? Uhum. Aí, menino, Cibele tá lá pilotando seu carro com o Massinho, né? Ouvindo o áudio de Amâncio com um negócio quase explodindo. E aí ela capota com o carro. Nisso, Lazinho foi curtir a noite na roça, né? Com o Piriguete da roça e o irmão da Piriguete. Aí, menino, ele leva a Liz em casa. O menino tá super bêbado. Aí bota o menino no sofá. E aí Piriguete da roça fica toda assanhada pra cima de Lazinho. Não, abraçando ele, beijando ele. E aí o homem vê, o irmão vê, levanta e vai logo dar um soco na cara de Lazinho. Aí Lazinho vai embora, chega em casa, a mulher dele fala assim, o que aconteceu, garoto? Aí ele falou assim, ai, menino, levei uma porrada do irmão da Piriguete. Ela fala assim, mas como assim, menino? Aí ele fala assim, não, porque ela me deu um abraço e ele achou que era outra coisa. Aí a mulher de Lazinho fala assim, não pode ser assim não, garoto. Vamos na polícia, vamos dar parte, né? Não vamos aceitar isso não. E aí quando eles estão no meio da pista, de repente aparece um vulto de uma pessoa no meio da estrada. E aí é Cibele gritando, por favor, ajuda meu filho, por favor, ajuda meu filho, ajuda meu filho. Cibele sempre nessa barra. E aí acaba o episódio. E aí, obviamente, eu não dei play no segundo, porque pra mim já passou já todos deu, os limites, né, da minha amiga? Paciência. Ah, já deu. Veja que eu não consegui chegar aos 20 minutos, então você foi realmente muito longe. Porque era uma série, como a Amanda falou, de briga de condomínio, que descambou completamente, uma maluquice inacreditável. É, e o pior é que tem gente que diz que isso é bom, né? E assim, é uma série que apesar dela sempre ter tido um lado mais pedante assim, né? De ficar tocando Caetano Veloso e tal, e as pessoas refletindo, ela se mexia, né? Tipo assim, as cenas tinham uma concatenação, agora é só conceito, só negócio, e aí vem a loucura, loucura, loucura, de repente, vamos lá, conceito, olhares lânguidos, eu falo, gente... Não, é uma chatice, sem fim, gente. E, cara, eu fico pensando na bosta seca que vai ser. Porque, pelo que eu entendi, a grande rivalidade vai ser entre Lazinho e Véia dos Ganso, né? Uhum. Pense no assunto que eu não faço a menor questão de saber. E aí é aquilo, gente. Eu quero ver essa porra. Não quero. É. E assim, eu tô com um problema com Lazinho. Eu acho Lazinho um grande ator. Mas eu acho que ele tá fazendo tanto papel parecido, porque esse personagem que tá nessa temporada, eu achei igual ao policial de Velhos Bandidos, né, que eu vi no cinema. Tá sempre andando carrancudo por aí, sofrendo, né, problemas da família e tal. E aí o Lazinho, ele não faz muita mudança física nele, né, diferente das atrizes da Globo, não dá pra pintar um cabelo, um negócio, ele tá sempre com esse mesmo visualzinho, essa barbinha cerrada. E aí eu falo, gente, tem que dar uma variada em Lazinho. Fazer ele fazer uns papel mais cômico de novo, um negócio assim, porque tá sempre carrancudo, né? Sempre bravo. É, não, e você falou disso de não mudar muito o físico, né? Tipo, até agora na novela das seis, que ele é o vilão, né? Só botaram uns dread nele e tá tudo certo, é isso. Seguimos, né? Mas eu achei muito ruim, fiquei bem decepcionado, assim. Assim, não esperava muita coisa depois da segunda temporada pavorosa dessa série, mas eu acho que eles conseguiram me surpreender. E daqui a pouco vai ter gente gritando que é a grande série da geração, né? É o momento. Absolute Cinema, né? Exato. E é só uma série chata pra porra, entendeu? Ninguém merece. Mas é isso. Eu não mereço. Enquanto o Zi tá jantando, eu queria falar sobre uma coisa a pedido de Érica Ribeiro. Olha aí. Né? Que a Érica Ribeiro me mandou um videozinho do Jury Duty, né? A segunda temporada aí do Na Mira do Júri. E aí eu falei pra ela, falei, eu tô assistindo, só que eu tô assistindo em doses muito homeopáticas, porque eu levei um bom tempo pra assistir a primeira temporada, né, na vida do júri. Até gostei, mas levei bastante tempo. É o Company Retreats, né? E agora tem a segunda temporada, né, que é o Retiro Corporativo, que é basicamente a mesma coisa, né, tem uma pessoa que não sabe, o resto todo são atores, inclusive muitos atores que estavam na primeira temporada também estão nessa segunda temporada agora, né. E aí na primeira temporada tinha o Ronald, né, que tava ali, era o único que tava sendo enganado. E agora, e assim, o que eu achei mais interessante do Jury Duty é que o Ronald, ele é um personagem muito carismático na primeira temporada, né? Ele é muito, muito carismático, então faz você se importar. E aí, na segunda temporada, eles conseguem arrumar um outro personagem muito carismático, que é o Anthony. Achei ele uma graça também. Eu só vi o trailerzinho que a Erika mandou. Cara, ele é muito carismático. Ele é muito carismático. E você se importa com ele, né? Eu vi 4 episódios dos 10 episódios até agora. E assim, é engraçado porque ele vê as coisas acontecerem e supostamente eles estão gravando, pra justificar as câmeras, eles estão gravando um documentário pra empresa, né? Que é uma empresa de molho de pimenta. E aí todo ano eles fazem esse retiro corporativo, só que esse ano o retiro corporativo é especial porque o dono da fábrica vai se aposentar e vai passar pro filho dele, né, a direção da fábrica. Então eles vão fazer esse último retiro corporativo para ser essa celebração. E assim, cara, as situações que acontecem são as mais absurdas possíveis, obviamente. E tem um momento que o próprio Anthony fala, cara, isso parece que é um programa de TV, de tantas situações absurdas, assim. Olha aí. Mas ele é extremamente carismático. Ele é muito, muito carismático. E eu acho que eu fiquei que meio bolado de você dizer que tem atores da primeira, porque assim, a primeira temporada fez um sucesso razoável. E aí eles vão arriscar expor a situação repetindo gente, por mais que... É, eu também achei isso o que poderia ser um problema, né? Mas eu acho que os personagens ao redor, né, eles são tão, vamos botar assim, desimportantes, né? Uhum. Que talvez passe desapercebido. Né? Mas eu acho... É, não, que eu sou péssimo fisionomista, se tivesse nessa situação, não reconheceria ninguém. Mas imagino ninguém, talvez, né? Alguém mais atento, né? Exato. Mas eu achei, assim, bem interessante, de verdade. Eu fiquei interessado também. Eu falei, a Erika me mandou, eu falei assim, tenho a impressão que isso está acontecendo comigo várias vezes ao dia no trabalho, que... Não, e eles deram muita sorte, porque o Anthony, ele é muito, muito, muito carismático. Assim como o Ronald era. Eu não sei como eu deixei escapar de... Aliás, eu sei, né? Eu sempre deixo escapar coisas que eu realmente gostaria de ver e esqueço. Mas foi bom, Erika, ter mandado também, porque me lembrou que existe, aí vou tentar ver. Também. Então vamos assistir a segunda temporada. É independente, né? Posso ver a segunda. Sim, são histórias separadas. Vamos ver a segunda temporada. Beleza. Né? Eu só vi 4 episódios, ainda faltam 6, então dá tempo de você assistir. E são 30 minutos, né, os episódios, então... Amo. Ajuda bastante. Tudo? Sim, já tem tudo. E é Prime. Prime Vídeos. Amamos. Então vamos conferir aí, prestigiar o grande Anthony. E também quem voltou aí pra última temporada, né, com um episódio que eu me diverti bastante, Rex, né? Rex voltou aí pra sua última temporada. E, gente, eu gargalhei nesse episódio, né? Até porque eu sou muito puta paga de Rex, né, gente? Não tem pra onde correr. Eu sou muito puta paga. E eu achei interessante, né, porque tá passando aqui que amanhã vai ter o trailer da nova novela da Globo, hein, gente? No lugar de qual? No lugar de Three Graces, né? Ah, finalmente. Three Doors Down. Okay. Vai acabar Three Graces aí, vem... É, Quem Ama Cuida, né? Nova novela aí da Globes, amanhã vai ser o trailer. Letícia Coelhinha apareceu pra falar. Mas Rex, né, menino? No final da temporada passada, a Ava e a Deborah tinham ido pra Singapura, né? Porque depois que ela desistiu do talk show, né, explodiu lá basicamente o talk show, ela foi pra Singapura, porque ela não podia fazer show nos Estados Unidos, então ela fica lá um tempo e tal, não sei o quê. E aí a Deborah obviamente tá passando por um momento que ela não assume, mas ela tá bem fragilizada, e aí no final da temporada sai no TMZ que a Deborah morreu. E aí elas decidem voltar para os Estados Unidos para mostrar que a Deborah tá viva. E aí, inclusive, a primeira cena do episódio é o pessoal fazendo um memorial na entrada da casa da Deborah, né? Aí ela sai do carro e o pessoal grita: "She's rising!" Meu Deus! O povo chamando ela de Jesus, praticamente. Com a falta dela, muito bom. Ai. Só que aí o presidente de Scandal, né, que era o diretor da televisão e dono de várias coisas, ele bloqueou a Deborah judicialmente de fazer qualquer coisa que seja roteirizada, qualquer show, ela não pode fazer nada, ela tá bloqueada, né? Tá. E aí ela traça com a Eve aí um plano, né? Que aí o plano dela é ela virar Egot, né? Pra ser lembrada por ser uma Egot. Então, ela fala que ela já tem o Tony, né? E o Emmy, ela já tem. E aí ela quer um Oscar e um Grammy. E aí, menino, ela começa a fazer várias loucuras. Tipo, ela vai gravar um artista mexicano de música tradicional, né? Mexicana. Cara com sombreiro. Pra ganhar o Grammy Latino. Aí ela cantando em espanhol, cara, muito engraçado. Gente, é muito bom. Se a temporada toda fosse dela tentando o Egot, eu ia amar. Só fazendo essas peripécias dela. Ela fazendo isso, aí depois ela fica tentando um papel no filme lá que o agente dela é dono, né, do script. E aí eles fazem demitir a atriz pra contratar a Deborah. Aí quando eles falam assim: "Deborah, a gente conseguiu pra você." Ela fala: "Ah, agora eu não quero mais fazer esse negócio do Egot, não. Tá tudo certo." Aí ele liga pra mãe dele poder fazer o papel. E aí, menino, a Deborah decide fazer um show às escondidas, né? Decide fazer um show às escondidas aí, de humor. E aí vaza no TikTok um corte do show. E aí ela é intimada, né, pra comparecer na corte. Só que, na verdade, foi um plano dela com a Eva, pra ela justamente conseguir essa intimação e fazer a divulgação dela, que ela vai fazer o maior show da carreira dela no Madison Square Garden daqui a alguns meses. É porque ela fala, né, no começo do episódio, que o sonho de todo comediante é lotar o Madison Square, né? Exato. E aí ela fala assim: "Como é que a gente vai fazer isso?" Aí eles fazem toda essa tramóia, a gente nem percebe, e aí ela fala isso no final, que ela vai se apresentar lá e ela precisava de um lugar pra anunciar, né? Então a imprensa indo atrás dela porque ela tá sendo processada. E aí ela conseguiu esse spot aí pra esse avisar spot. Todo mundo. Muito bom, muito bom. Uhum. E aí acabou o primeiro episódio. E infelizmente que, tipo, eu já vim sedento pra assistir o episódio de hoje, mas só sai às 10 da noite, né? Menina, também. Eu fui ver, porque assim, eu já consigo ver logo à tarde e tal, eu falei assim, não vi. Eu falei, ah, é só à noite, tinha esquecido. É só 10 da noite, a gente já vem sedento já. E mas eu acho que semana passada, quinta de manhã, já tava. Não, tava não, amiga, que eu tentei ver. É? Ah, então eu tive que esperar até 10 da noite. Achei, mano. Mas assim, foi uma excelente volta, eu tô muito animado pro que vai acontecer nessa temporada final. Uhum. Né? E já tô com saudades da minha velha. Eu também, eu tô com saudades. Saudades da nossa velha, da nossa sapatão. Bichinha, né, gente? Vocês vão chorar muito, já estou prevendo isso. Ah, não, eu não tenho dúvidas disso. Ah, não. Gente, mas é muito bom, é uma série muito boa. E eu não sou fã de comédia, mas elas são tão boas, assim, da gente acompanhar as merdas, as brigas que elas tinham, que agora estão unidas. Que agora não vai ter briga nessa temporada. Acho que é a primeira temporada que vai ter briga das duas, né? É, eu acho que não, acho que agora elas vão estar aí unidas. United Front. Uhum. Ai, gente, muito bom. Ai, gente, me diverti muito. Me diverti muito, gente. E eu tava agora vendo antes da gente gravar, né? Outra série que também tá na quinta temporada, também é a última, né? Que é The Boys. Que eu nem sei por que, que eu ainda tô vendo isso, gente. Eu realmente não sei. Amigo, eu também não sei, porque eu achava que você já tinha abandonado. Porque eu sofro muito assistindo essa série, cara. E eu deixei atrasar, né? Então eu tava com 3 episódios atrasados. E aí, cara, eu vi 1,5, assim, mas eu tô me cagando de dor física assistindo isso, gente. Porque eles estão lá nesse plot de que eles querem matar o Super, mesmo a baboseira de sempre, né, que eles têm um vírus e tal. Mas é uma chatice. Assim, aí o pessoal vai falar, não, porque tem a crítica social, né, por causa da realidade, de estarem fazendo as guerras, querendo acabar com a liberdade de expressão, ofuscar as minorias. Tá bom, gente, tá bom, tá bom. Mas se tudo isso ainda fosse uma série interessante, seria mais legal, né, menina? Uhum. Não é? Ai, gente, tá bom. Eu não quero ver só uma lacrada, né? Eu quero assistir uma coisa que eu gosto de assistir, né? É, não, é só o pessoal se garantindo nesse rolê da lacrada, assim, sabe? Pelo amor de Deus. É falar, os americanos descobriram que é uma série sobre a crítica pra eles, não sei o quê. Ah, então tá bom, tá, gente? As personagens são insuportáveis, né? Eu não aguento mais, sabe? Ah, eu parei de na primeira temporada, acho que eu não cheguei nem a finalizar a primeira temporada, não lembro. É, eu fico pensando, eu já cheguei aqui até agora, né, menina? Então acho que eu... Bom. Que, terminar, né? Esse... Faltam 5, né, amiga, pra acabar? 5 episódios. Ah, só 5. 5 episódios que falta pra acabar. Será que eu mereço tudo isso, amiga? Não, amiga. Merecer, você não merecia ver nem da primeira temporada até eu aqui. Agora você já viu, entendeu? Agora só fé no pai. Que ódio. Ai, que eu sofro muito, gente. De verdade. Eu imagino. Não tem sido fácil. Semana que vem eu vou contar pra vocês o final da temporada de The Pitt, né? Que é hoje. A gente tá gravando na quinta-feira. Hoje tem o último episódio. Vamos ver se as teorias. Se o homem bateu a moto, né? É isso, vamos ver se as teorias dos fãs vão estar confirmadas, né? Gente, porque, se assim... o homem bater essa moto e eles acharem que ia ser uma grande surpresa, um grande mousse, eu ri tanto que o povo tá desde o primeiro episódio adivinhando. Menino, o pior foi que atropelaram a moto dele no episódio passado, né? Eita! Aí a moto ficou com um problema no negócio do freio, né? Então vai se desenhando um clima terrível. Mas vamos seguir aqui então, vamos falar de filme, né? Vamos falar de filme aí, porque nós testemunhamos aí um grande asset do cinema, né? Protagonizado aí por Zoya, de Gossip Girl, e... Porra, Zoya, eu não lembrava do nome dela. Não lembrava do Ico. Primeira coisa que o Henrique falou quando viu foi: não sabia que Zoila tava. Falei, é Zoya. É Zoya. E Lenore Dove também vai ser agora, né? Exatamente, graças a Lenore Dove aí. Tô falando, meu Deus. E tu não conhece Zoya? Conheço Zoya, não. Zoya é a nova Jenny Humphrey do Gossip Girl Nova Generation. Meu Deus. E Daphne, né, de Bridgerton, né, grande Daphne de Bridgerton, e também grande Digimon Rousseau, né, que tá aí nesse filme por causa de quê, né? O Henrique vai ficar bravo comigo, porque ele quer falar, ele disse, não faz isso, a gente começou a ver o filme, ele falou, esse homem é famoso, né, eu falei, é o Digimon, aí ele ficou assim, quê? Aí é o Digimon, aí ele, como assim é um Digimon? Eu falei, não, é o Digimon Rousseau. Aí mostrei o nome do homem do Google pra ele e falou, gente, nunca soube que existia uma pessoa chamada Digimon. Digimon Rousseau. Eu não sabia disso. Não sabia? Não. É ele mesmo. É o homem do Lugar Silencioso. Estamos falando de Ataque Brutal, né? Filme da Netflix aí que tá no top 1 da Netflix, mas só comprovando aquela teoria que a gente sempre fala, né? De quanto pior, mais tempo ela fica em primeiro lugar na Netflix. Gente, quando eu vi o nome desse filme, eu vi a proposta desse filme, eu sabia que ia ser absoluto cinema, mas eu não tinha ideia do quanto. Não, e 1 hora e 23, né? Morra, sim. 1 hora e 23. Mas conta pra gente, Leózio, aí, do que se trata Ataque Brutal. Deixa eu pegar o nome das pessoas aqui pra fazer justiça, peraí, cadê? Ah, sim. Né? Porque, né, personagens marcantes, intrigantes. É. Icônicos. Eu só espero que vocês coloquem apelido em todos eles. Que pouco me importa com o nome dessas pessoas. Que isso? Ó, então em Ataque Brutal nós temos aí... É um filme multinúcleos, né, Sassi? É um filme que ele... os núcleos vão se interligando, né? Exato. Não tem os nomes deles na ficha do IMDb, olha que delícia. Então vai ser os atores mesmo. Temos aí... O filme começa com o seguinte. Uma cidadezinha, né? Esqueci o nome da Anja também. Mas é tipo... Anna's Creek, né? É, uma coisa assim. Uma coisa bem... que essa cidade tá se aproximando, vai se criando um clima terrível. Uma tempestade muito brutal, né? Um ataque brutal. Enville, o nome da querida. Tá vindo furacão, tá vindo alagamento e tal, e tem muitos alertas para as pessoas saírem da cidade. Alguém sai? Não. Não, óbvio que não. Porque todo mundo tem que trabalhar, né? A escala 6x1 tá bombando. E aí fica todo mundo falando assim, ai, tive que cumprir o expediente, agora eu vou. E aí, nesse contexto de evacuação que as pessoas não fazem, nós temos aí grande Daphne, né, Phoebe, de menor, que está grávida, está prenha de um homem, né, que nem a filha do vampiro, e ela cumpriu o seu turno, fala para a mãe é grande personagem de webcam, né, mãe de Daphne, senhora Bridgerton, fala assim, minha filha, já foi embora da cidade? Ela falou, mãe, acabei de sair do trampo, mas estou indo agora. Ela falou, não vai não, porque as estradas estão tudo fechadas. Eu fiquei, gente, mas se é pra evacuar, como é que fecha a estrada? Não entendi, né? Fiquei um pouco confuso. E aí, moça Daphne fala assim, ah, então vou pro alto, né? Vou pro lugar mais alto que tiver pra fugir da tempestade. Enquanto Daphne passa por essa barra, conhecemos também os trigêmeos lacração. Ah, verdade, esqueci dos órfãos. Ai, tão bons. Eles estão no início do filme brincando, mergulhando no pântano, né? Tem garotinho mais novo, loirinho velho, que você acha um grande gostoso, mas é só magro. E a menina que é que resolve tudo, né? Irmã do meio sempre tendo que intervir. Eles estão nadando, de repente chega um homem que você acha que é o pai deles, fala assim, vocês estão nadando, tem sucuri aí, caralho, para de ser imbecil. Leva eles num carro, você descobre que esse homem, ele, eu achei, Sasso, que era Mark Blucas esse homem, mas não era, né? Tava muito, muito prejudicado pra ser. Esse homem vai levando eles pra casa e a gente descobre que eles são foster kids, né? São crianças ali, lá temporário. Exato. E eu achei muito coisa de vilão que enrola o bigode, que os pais têm uma geladeira embaixo no porão com as melhores coisas, com carne, com biscoito, com refrigerante, as coisas tudo longe das crianças, e as crianças comendo pão velho. Ah, mas isso acontece bastante. Ó, achei os nomes dos queridos, tá? Quem eu não tinha falado que era Daphne é Lisa. Lisa Fields. Aí o querido pai do mal aí é Billy. De Siri? Pode ser. Aí tem o Billy, que é esse homem do mal, né? Que é foster parents das crianças. E as crianças são Dee, Ron e Will. E aí tem a mulher que não tá aqui, que é a mãe foster, né? E esse homem leva essas crianças pra casa. E você vê que ele tem uma casa toda com as paredes de vidro, né? Toda preparada. Ele fala, que mané evacuar a cidade? Meus vidros perfeitos aqui, meu carro é zero, tudo natural, nada vai nos abater. As crianças ficam, ah, que bom, então, que estamos com esse homem, né? Maravilhoso. E a outra grande personagem, outra terceira protagonista é Zoya, né? A grande Whitney Peak, que é Dakota Edwards. Ela é perdeu... agorafóbica, né? Isso, ela fica sempre brincada, ela perdeu a mãe, né? Num contexto aí que a gente não sabe muito bem. A mãe ensinava ela a atirar, um hobby super... super de boa, né, criança. E ela é sobrinha de Digimon, do nosso querido Dr. Dale Edwards, que é um pesquisador marinho, né, oceanógrafo. Digimon, ele também faz o filme todo EAD, né, ele tá sempre a caminho da cidade, por uma hora, porque ele não tá muito convencido que essa tempestade vai ser tão ruim, e aí ele vai deixando as coisas acontecer até começar a ver que se criou um clima terrível lá em Ennisville. Zoya, ela também tá tranquila, ela mora no alto, tá vendo sua TVzinha, né, super de boa, quando tudo começa a acontecer. E aí a gente vê que a barragem da cidade quebra, quando a tempestade começa pra valer, né, e aí a água vai invadindo a cidade. E muito sutilmente ele já cria uma situação que eu achei muito bacana, que é Lisa, moça Phoebezinha, ela passa por um rapaz do frigorífico, né, que tá no caminhão de carne. E aí ele fala assim, aí mulher, já tá indo, não sei o que, tô indo também, hein, daqui a pouco a gente se encontra, depois da tempestade. E o caminhão que esse homem dirige, um furgãozão assim, uma lapa de carro, tá cheia de sangue de carne sangrenta. Eu achei muito sutil. E aí quando a Daphne tá dirigindo no meio da tempestade, a água começa a subir, ela passa pelo caminhão, o homem fala, vai por ali que eu vou por aqui. Eu achei uma geografia bem, bem engraçada também, né? Porque primeiro ele manda ela ir pra um lado, depois ele fala, não, passa por cima da árvore que caiu ali. E aí quando ela vai com fusquinha, ele tenta ajudar, mas não dá muito certo. Não, e uma quantidade de água tão grande, tão grande. Sim. Não, eu gosto que assim... Comigo, ela falou, mas como que essa água tá subindo tanto assim, meu Deus do céu? É, água, e tipo assim, água descontrolada, porque tem uma hora que você já vê ela tomar a cidade inteira, e outra ela tá vindo. Aí ela vendo uma vez nessa cena dos carros, que é assim, porra, muitíssimo bem feita. Eu acho que o pessoal de efeitos visuais da Marvel todo deve ter migrado pra esse filme. E aí a Phoebe acaba batendo numa árvore, que registrem, tá, gente? Fica um troncão deste tamanho, sim, uma faca deste tamanho, na barriga dela, imprensando ela assim, tipo, de um jeito que era muito difícil sair. E fica uns galinhos no pescoço que era só ela pegar e torcer. Mas ela não quis, né? Então ela fica presa nessa situação, sem poder sair e tal. Aí o frigorífico, o negócio das carnes, espalha sangue por todo o Oceano Atlântico em questão de segundos. Porque a hora que o sangue começa a sair do caminhão, ele vai, inclusive, para fora da cidade. Numa rapidez que eu fiquei impressionado. E todo mundo que tenta ajudar essa mulher cai na boca dos tubarão, né? Porque os tubarão sentiram sangue, ficaram como? A luz crazy. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu amo tanto, sim. Porra, eu fiquei. E aí, o que acontece? O tubarão vai comendo a gente também. É, eu amo que o tubarão ele fica pulando só com a cabecinha, assim, né? É muito bem feito. Não tinha dinheiro pra fazer o resto do tubarão, né, amigo? Pois é. E eu gosto que o tubarão, ele morde as pessoas, beleza. E aí, mas ele é super seletivo, assim. Tem hora que, sim, ele só passa, tem hora que ele avança. Uhum. É, depende da ura ali. Temperamental, da, né, amiga? Dele. É, exato. E o que eu achei interessante desse filme é que eles matam quase todo mundo de cara. Porque, assim, chega dois homens pra ajudar a Phoebe. Eles são num barco. Aí um homem sai do barco pra nadar até ela, sendo que podia ter ido de barco, né? Não, entendi. E aí quando o tubarão começa a morder ele grita pra... Aliás, ele grita antes pro amigo dele trazer um alicate, um negócio pra ajudar lá com a árvore. E aí o amigo cai, faz cena de trapalhões, todo o negócio. Amigo, eu amo que eles não conseguem fazer nada. E Zóia, com uma faca de passar manteiga, ela tira... Uma faca de pão, viado. Ela tira, corta o galho então, todo. Então, eu fiquei confuso como é que Zóia cortou aquele tronco de baixo. Porque é o que eu falei, do pescoço era facinho. Era só uns galinhos finos. E na hora eu ainda pensei assim, porra, ela devia ter levado uma faca de serra. Uhum. A Erika ainda falou assim, porra, ela deu sorte de ter levado uma faca. Mas assim... É, realmente, eu não sei se ali ela tinha essa visão do tronco, de como ele seria para poder ela levar algo que fosse cortar. Com aquela faca ali, é impossível uma pessoa cortar um tronco daquela grossura. Então, não, o tronco que aparece na primeira cena, ele assim, nem com uma serra elétrica seria fácil daquele jeito. Exato, mas vamos, exato, que vamos. Calcule com uma faquinha, né? Uhum. E aí, como todo mundo que tá em volta de Lisa, né, sai, vai sendo abocanhado, e é impressionante que, assim, dava pro tubarão entrar no carro de Lisa fácil também, ele só não quis, né? Uhum, sim. A Zóia, ela tá na casa de frente pra tudo isso. Então ela que fica gritando, shark, shark, shark, shark, shark, shark, e o povo não liga, né? E o povo, quê? É o quê? Oi, não tô ouvindo, late mais alto que daqui não disputo. Amo. E aí a Lisa fica nessa situação, a Lisa fica ali presa no carro e Zóia fica em casa, ela tava até então segura, mas ela fala, porra, cara, vou ter que ajudar a grávida aqui, que merda, hein? E aí, gente, a gente tem uma sequência que é uma das minhas favoritas, que Zóia sai da casa dela pulando por cima de pedaço de carro. Sim, um parkour violentíssimo. Amigo, parecia as Olimpíadas do Faustão. Sim. Na hora dela que se esburra. Ai, gente, eu amei demais. Mas o melhor, amigo, não é a ida dela. O pior é a volta. Sim. Com a mulher grávida. E off-screen, né? Pela janela off-screen, 100%. Não dá pra fazer essa cena. Até porque ela se taca do segundo andar no, sim, carro. E como que essa mulher grávida subiu nessa janela, viado? Não tem lógica, não tem física que faça isso acontecer, não? Ah, mas esse é um dos poucos problemas que esse filme tem com relação a isso, né? É verdade. Ai, gente, eu amo que assim, quando a Zóia vai, né, que ela sai pulando tipo videogame aqui ali, ela leva uns, tipo um sensor, ou ela leva depois uns negócios de vibrar? É depois, né? É depois. Porque ela... Então, beleza. Ela faz esse resgate da Phoebe, que é uma cena bastante emocionante, né? Com a faca de cozinha. E, enquanto isso, os trigêmeos lacração estão numa situ, né? Na casa de Billy. Uma barra. Porque Billy tá lá de boa, de costa pra janela de vidro. E eles começam a ver umas coisas chegando. Aí fala assim, Billy, um tubarão ali. Que era? Olha. Tubarão te amo, né? Aí, Billy, tubarão? Que tubarão? Não me lembro de tubarão nenhum. De repente a janela quebra com tudo. Esses tubarão entra e começa a fazer a festa. Essas crianças. Eu amo que assim, a casa de Zoia, que fica quase até o final, né? Só flutua a cama e tal, demora uma vida. Lá só fica o balcão da cozinha, né? Os meninos ficam andando. Então a gente ficar em cima. Sendo que eles podiam ter ido pro segundo andar há muitos anos já. Que coisa, não? Pois é. E aí esses meninos ficam lutando por sua vida o filme inteiro, enquanto o Billy e a mulher estão sendo devorados. Porque assim, o Billy logo de cara, o tubarão arranca o braço dele e morde a bunda. Ah, é que depois ele fica reclamando, ele mordeu a minha bunda. Exato. E aí o Henrique falou assim, tá, mas o Billy tava aí todo ensanguentado, né, sem bunda e sem braço. E aí tem uma hora que a mulher já morreu, né, uma hora que as crianças veem que Billy vai fugir, vai deixar eles sozinhos. E os meninos começam a discutir entre eles. Porra, ainda bem que a gente se livrou desse inútil, desse Billy, não sei o quê. De repente, Billy, que estava do outro lado da rua, brota na cozinha, junto com eles. Eu falei assim, como é que Billy chegou aí? Os tubarões não viram? Não, porque foi o que eu falei, os tubarões são seletivos. Porque a mulher, o tubarão arrastou, comeu, jantou e levou pra casa. O Billy mordeu o cara, arrancou a mão. E mordeu a bunda, arrastou ele e depois deixou ele. Então, vai lá, vai lá, vai lá. E os tubarões já estavam lá dentro com as crianças quando eles estavam no balcão. Então, assim, o Billy passou naquele caminho de água indetectável, inclusive para as crianças e tubarão. Uhum. É isso. Fiquei bem confuso. Um homem com a bunda sangrando. E sem a mão. Pois. Mas beleza. Billy aparece, começa a causar com eles, né? E aí as crianças. Um gritando, todas essas crianças caem, prende o casaco, um inferno, suéter. E aí eles têm um excelente plano de... Primeiro eles têm que ir no porão buscar umas armas, né? Que estão lá alagadas há 6 anos, mas eles acham que vão funcionar. Aí eles botam o mais velho pra ir mergulhando, enquanto as meninas ficam lá destruindo, distraindo os tubarão. Acho ótimo, né? E aí, por último, eles resolvem enrolar um monte de dinamite... Em carne. Eu achei incrível. Olha. Assim, que lógica. Tem. Nenhuma, né? Ia funcionar de forma alguma. Viado, tanto de dinamite que eles botaram ali, teria explodido aquela casa inteira com eles. É, a Erika até falou assim: na hora que ele jogasse na água, ia apagar. E aí não aconteceu nada. Então, né? Eu falei, olha, eu acho que eles pensaram algo que tem lógica, mas a execução foi. Até porque, galera, quando eles fazem essa bomba, eles tacam na água e ficam esperando os tubarão vir, com o negócio aceso. Aí quando eles estão vendo que os tubarão não estão ouvindo, o que, que eles fazem? Eles se tacam na água. E começa a bater palma, né? Meu Deus do céu. Então por que, que eles não botaram a dinamite num lugar, se tacaram na água, quando os tubarões viessem, acendia e pernas pra que esperam. E o mais belo dessa cena do dinamite, depois que eles se tacam e né, se escondem no lugar e tal, eles estão, tipo assim, num canto da sala, tem uma divisória entre eles e os tubarões, eles estão, tipo, protegidos atrás de uma coisa, os tubarões explodem do outro lado e o sangue vem na cara deles como se eles estivessem de frente pro negócio. Delícia. Achei realmente muito belo, muito poético. Que momento. E enquanto isso, Digimon o quê? A caminho com os repórteres da Rede Globo, né? Esse homem tá a caminho o filme inteiro. Fica toda hora. Ixi, tem uns pontos aqui, pode ser tubarão em Ennisville. Eles falam, é Ennisville. Ele já tá em Ennisville e tá dizendo, isso é em Ennisville. E eu fiquei, mas você tá querendo chegar onde, anjo? É, eu não entendi. Porque ele passa pelo carro, inclusive, e fala, gente, será que Ennisville tá assim mesmo? Uhum. Toda alagada? Será, mano? Que loucura, né? E aí tem uma fala belíssima também que ele fala sobre esses tubarões... Como que é o nome? Touros? Tubarões bois? Martelo, o quê? Martelo. Enfim, ele fala... esses tubarões têm medo de alguma coisa? Eles não têm medo de nada. Eles não se importam... Eles não se dão muito bem com tubarões maiores, porém a eletricidade deixa eles desnorteados. Meu Deus. Guarde isso. Aí a gente tem o quê? Phoebezinha... Tá na cama de Zoia, prestes a parir, né? Já tem todas as contrações sem imaginar. Ah, não. Até porque essa mulher conseguiu não perder esse bebê com um tronco na barriga, fazendo Olimpíadas de Faustão, escalando uma casa pra entrar dentro dela, e o bebê falou, pois é. Isso aqui não dá mais pra mim, não. Essa cena da cama subindo com a água, pra mim, foi o pulso do filme. E eu não lembro o que que Zoe tem que pegar do lado de fora, que ela deixa a Phoebe uma hora também. Ah, não, bem, é, amiga. Vai pedir ajuda, né? Pra quem, gente? Tá vindo. Pra criança do Ari, criança tá nascendo. É, criança nascendo, ela fala, não, vai lá, vai buscar ajuda, então, com... Mas que ajuda que ela ia conseguir naquela situação, viado? Só Deus sabe. Era e só aí... uma desculpa pro que tá por vir. Entendi. E aí essa querida, com todo o conhecimento marítimo que ela pegou de Cetilio de Mon, ela começa a fazer umas trap pros tubarão, umas vibração, né? Pega um lencinho, aí amarra uns celulares e começa a jogar na água pros tubarão ir abocanhar. Porque ela fala que eles gostam muito de vibes, né? Good vibes. Não. E aí, enquanto isso, ela vai pegar alguma coisa, viado, lá fora. Eu não lembro o que era, mas ela vai pra um ponto, pega o negócio e volta. E enquanto a gloriosa Daphne decide botar uma tracklist, né, pra poder... Ah, sim, que ela tem Spotify. Calma, que ela tem Spotify Premium. Ela ficou tão nervosa que ficou até sem voz. Meu Deus, cadê sua voz? Ela tem a playlist de parto com a Thousand Miles, né? Vanessa Carlton. Nossa, que, que péssimo, cara. Meu Deus. E aí tem essa grande cena de parto, som de a Thousand Miles, enquanto o Zoya tá tentando pegar os negócios, os tubarão tão comendo os vibrados tudo. E aí, Digimon a caminho, né? As crianças ainda ensanguentadas. E aí o filme já tá em uma hora e você fala, meu Deus, o que, que ainda falta, né? Uhum. Socorro. E aí, a casa cai, né? Literalmente. A casa desmonta uma hora. E ai, aí, que ódio, cara. A casa Phoebe se desfaz como uma casa de Lego. E Phoebe mergulha já soltando o bebê. Como se fosse... Meu Deus, cara. É tipo aquele episódio... A criança sai como um tolete de bosta. Eu amo demais. Simplesmente, ela consegue parir uma criança nadando numa enchente e gritando horrores. E aí a criança sai e você não sabe, porque tudo desse filme que acontece com essa mulher é off-screen, né? Então, a gente só fica vendo ela gritando com a água no pescoço. E cadê meu filho? Cadê você, meu filho? Não sei o quê. Gente, ela parou a criança no meio da enchente. A criança brota dentro de uma gaveta depois, eu amo. Aí ela cata a criança no braço e bota em cima da gaveta, assim, pronto, meu filho. Agora você. Ai, gente, eu amei, porque quando os tubarões estão vindo, né, estão cercando o Phoebe, ela bota o filho num caixote assim, né, e o menino fica paradinho, um bebê recém-nascido, tipo assim, não rola, não faz nada, fica lá, tipo, durinho. Nada. E ela fala assim, filho, mamãe vai lutar com os tubarões e já volta. Corta o cordão umbilical com o dente, né? Com dente. E aí, viado, essa mulher começa a dar soco em tubarão. A torta é direito. É muito tosco que ela dando soco na cara do tubarão, gente, sério. Eu queria deitar ali no momento soco. De Brasil. Eu amo. Porra, que... Assim, é aquela a força da mãe, né? É a força que vem com a maternidade. Sim, a força da mãe sapatona. Força da mãe. Já diria a Gabi. Sim. E aí, quando o último tubarão tá pra chegar pra pegar a Phoebe, Zoya vem de longe e dá um headshot certeiro, né? Tchau! Mas eu acho que Zoya não é mais certeira do que o tubarão gigante que aparece também do nada comendo o outro embaixo do barco onde o Digimon tá chegando. É, eliminando a concorrência. Porra, eu falei, como? Eu falei, de onde surgiu esse tubarão, bicho? Aí o Henrique falou, ah, porque esse tubarão começou a se afeiçoar as meninas. Ah, tô. É que esse tubarão entendeu que tinha uma mãe ali. E ele tinha que preservar a mãe. Sim. Eu fiquei, mãe. Os três gêmeos lacração tão no barco com eles no final? Não, né? Ah, os gêmeos saem num carro! Viado, essa cidade, ela está tomada. Todas as casas foram cobertas por água. Até a boca, meninos... né, Thiago? Aham. Uhum. E esses meninos pegam a caminhonete de Billy e saem andando sobre as águas, com rodas de carro. Porque eu fiquei... tempo de escoar, né? Você não tá entendendo. Não, amigo, porque as meninas estão num barco no final e tá tudo coberto. É, eles estavam meninos... na área mais alta, igual aqui em São Paulo. Ah, às vezes sim. Se entupiu algum ralo de uma casa e aí... É, exato. Ah, uma área mais alta que só tinha o balcão pra eles, sendo que as outras tinham a cama, né? Entendi. Era uma área mais alta, igual aqui tem áreas mais altas aqui em São Paulo. E aí ele sai nesse carro dizendo, para onde vamos next? E aí o carro sai flutuando sobre as águas, viado. Eu fiquei impressionado. Like Jesus. Sim. Aí, vão depois te dizer que não era um carro, que era, na verdade, um barco. Pode ser. Ou um daqueles carro. Híbridos, né? Uhum. E aí essas meninas estão no barco no final, com a criança semi, né, boneca. E aí tem uma fala de efeito ainda, que a Phoebe vira pra outra assim, não lembro o que, que é exatamente, mas deixa. E aí tem um final que deixa para a continuação, né? Porra, todo mundo se Deus quiser. Que é um cientista vendo um alerta. De um outro furacão, né? Isso. Foi Sharknado. Ai, gente, eu esperava uns tubarão voando, assim, confesso. É porque já teve, né, amigo? Aí não podia. Ah, mas eles falam que é um tornado. Eu falei, tava esperando tornado, não só água. A força das águas. Esperava pelo menos o Tony Tornado, né? Uhum. Meu Deus. Mas eu achei um belíssimo filme. Veria várias continuações. Amei. Olha, eu fico... Tinha um grande aqui. Elenco. Enfim. Eu acho que eu veria sem os Trigêmeos de Lacração. Ah, sim. Amiga, mas comparado com... Tubarões no Senna, esse é bem melhor. Eu não vi Tubarão no Senna. Não, melhor, esse é melhor que Tubarão no Senna, com certeza. Porque ele apela para um nível da sua realidade que ultrapassa, assim. Entendeu? Mano, ele é muito absurdo esse filme. Não tem como. Tipo, não, as coisas e é para você ver como você pode fazer um filme extremamente divertido com apenas 1h20. Sim, uhum. A melhor coisa dele é isso. 1h20, gente. Passa assim, ó. Eu vi que sem atenção alguma, mas eu tenho certeza que eu não perdi nada. Não. Perdeu não. É isso. Você viu a criança sendo parida, a Daphne subindo com água e cama junto? Você não viu, né? Eu não vi. As melhores partes foram as que eu não vi. A Olimpíada do Faustão reversa. Ah, a volta criança. Dela foi incrível na minha cabeça. Porra, na minha também. Foi tipo videogame, assim, sabe? Tipo, sim. Pulando, rodando, eu girando. Tanto, gente. Nossa, sério. Mas é isso, Netflix, façam mais filmes de 1h20 de tubarões, por favor. Ah, com o hit que foi esse. Ah, com certeza vai ter. A Netflix tem que entender a partir desse é o seguinte. Mesmo se for uma merda, 1h20, a galera vai ver. Se for uma merda de 3h30, ninguém ia ver. Então, vou começar a investir em 1h20. Quero. Acho que essa é a lógica. Quero. Mas já que a gente tá falando de filmes, Leózio quer trazer aqui pra nós suas impressões sobre o grande hit aí da temporada, né? Que daqui a pouco deve bater aí um bi, que é, né, Super Mario Galaxy, o filme. Ah, Mario! Oh. It's a me! Putido! Só eu vi, e Mario aí, Galaxy? Amigo? Eu vi também. Felizmente, eu não vi não. Olha aí. Mas pode dar spoiler, eu não ligo não. Não tem muito spoiler não, assim, o filme ele introduz alguns personagens novos, que é Yoshi, que a gente já tinha visto no fim do outro, né? Ai, tão bonitinho, fofo, Yoshi. Fofo. Ai, o Yoshi, ele assim, ele não faz muito nada no filme, né? Ele fica de babá, né, dos bebês Mario e Luigi, uma hora. E ele é um grande gangster, né, que anda pelas ruas roubando comida. Então, ele tá lá pra ser fofo mesmo, pelo alívio cômico. E tem Rosalina, né, Zanon? Que é essa grande princesa cósmica. Eu pensei que ela é Rosalia. É, mas você falou que Yoshi não faz muita coisa, mas assim, se eu te falar, o filme, ninguém faz muita coisa também, né? É, não, eu falei não faz muita coisa no sentido que assim, eu esperava talvez uma história de origem pro Yoshi, né, de onde veio, pra onde vai, mas não, ele só tá lá. Não. O filme nada mais é que um grande filme de muitas referências pros jogos da Nintendo e pra vender boneco. Uhum. E eu acho ótimo, né? Não esperava nada diferente. Me diverti, isso que importa, né? Pois é, porque assim, na ida pro que o Yoshi aparece, eles fazem a referência ali do Mario Odyssey, né? Que tem aquela paisagem desértica meio egípcia, que o Mario e o Luigi vão resolver um problema de encanamento, que na verdade era o Yoshi que tinha bloqueado tudo, né? As pedras que jogaram, né? Construiu o castelo. E aí a gente tem também no início do filme o sequestro da Rosalina, que é a mãe das estrelas, né? Aquelas estrelinhas maravilhosas que aparecem são... É a Brie Larson, né? Sim, e ela tem a cara da Brie Larson. Amor! Ela é bem expressiva também. E aí a Rosalina, ela é sequestrada pelo Bowser Jr., que, né, a gente não sabia no primeiro filme, mas Bowser copulou com alguém e teve essa criança. E aí Bowser Jr., ele tá num grande plano de vingança pra resgatar seu pai e, né, fazer o planeta culpa, que era o grande sonho de seu pai. Então ele começa resgatando Rosalina, e a gente descobre mais tarde que Rosalina e Princesa Peach são irmãs, com sanguíneas e com cósmicas. É, no jogo dá pra perceber, porque é o mesmo, é a mesma cara, mesmo, o molde. Uhum. E a gente descobre que a Princesa Peach é tipo a cara, né, Zanon? Ela foi enviada pela Rosalina quando era bebê pro reino dos cogumelos, porque senão eles iam pegar as duas, porque elas juntas produzem um grande poder cósmico, né? A tesourinha de irmãs aí que elas fazem. Socorro. Meu Deus, tesourinha de irmã, que perigoso. Parece casa do Sede. Pois é. E aí o Bowser Jr. pega a Rosalina, né, pra chantagear meio que a Peach, mesmo sem a Peach saber que tinha esse parentesco. Na verdade, não, ele quer usar o poder dela pra fazer um grande vulcão, destruidor de tudo, né? Como um bom vilão vai fazer. E acaba que tinha esse parentesco entre as duas. E aí quando a Peach, depois de sua comemoração de aniversário, que é belíssimo, inclusive, né, com os Toad tudo nadando na jangada, andando, passeando e tal, ela recebe esse pedido de socorro da estrelinha Luna de Rosalina, falando, precisamos achar nossa mamãe. Aí ela sai com a estrelinha pelo universo pra investigar melhor, e Mario e Luigi ficam como responsáveis pelo Reino Cogumelo. A gente tem sequências incríveis de jogo também, né? Dos dois tendo que resolver pepino no reino, que toda hora, né, não tem paz nessa casa. Aí, em algum momento, Mario e Luigi têm que sair também, né? Em busca de respostas. Ah, o Bowser vai acontecer, né? Sim. O Bowser, que tava miniaturizado, né? Igual a esposa do cientista no castelo. Ele acaba crescendo, mas ele mostra que tem um grande coração, né? Fica amigo de Mario e Luigi. E aí a gente vai conhecendo mais gente. Tem o grande Fox, né? Que eu não sei de que jogo é, mas o Zanon vai saber com certeza. Star Fox. Que ele é o piloto que ajuda Peach, Mario e Luigi. Tem umas cenas muito boas deles bebês, né? É o Ben Powell, porque... né? Ah, é? Tem cara mesmo. É o Ben Powell. Amo. E aí tem muitas cenas de ação, assim. Eu vi muita gente reclamar assim, ah, o filme não tem sequência lógica e tal, não sei o quê. Eu acho que tem o mínimo que você espera do filme desse, assim, não... Não tem por que ser diferente, ser super, sabe, construído de outra forma. Eu acho que eles fazem mais pela ação e pela referência, mas tá acontecendo algo ali, não é solto, um monte de cena solta. Muita gente falou assim, ah, parece TikTok, você tá vendo umas cenas que não tem a ver com as outras. Eu falei, cara, aí é demais, assim, claro que tem a ver. Ah, pessoal já viu o Ataque Brutal? É, então, acho que as pessoas estão com uma expectativa muito alta, né? Sim, eu acho também. Não espero muito. E aí O filme termina super bonitinho, tem uns momentos também que o Bowser chega todo caveirizado depois de cair na lava, tem muita coisa de referência dos filmes que impacta, assim, sabe? Uhum. Essa relação da Peach com a Rosalina acaba sendo bastante marcante, eu acho que as duas são bem porradeiras, né? Como as mulheres dessa nova fase de Mario são. E acho que tem um momento emotivo, assim, entre elas que é bem bom. E tem a reconstrução do castelo da Peach, né? Porque o castelo é todo fodido na hora que Bowser Jr. vai recuperar o pai dele lá. Então, eles têm que, no final, fazer uma força-tarefa. Amo irmãos à obra. É isso. Mas tem gancho pro terceiro? Tem uma cena pós-crédito de outra personagem. Vocês querem saber? Sim. O Henrique ficou bastante animado. É a princesa Daisy. Ah, é a filha da Katy Perry! Pois é. Isso. Ela aparece, porque tem um bichinho que meio que rouba as coisas do Yoshi, quando eles estão lá. Aí, no fim, a princesa Daisy interage com o querido. Ah, uma fofa também. Pois é, eu não sei qual que é a backstory dela se vai ter, mas estamos confiantes. É, né? Que Daisy é só, né, a filha da Katy Perry, não imaginava. E a outra também tem... que é o mesmo molde da princesa, só com outro cabelo. Ah, tudo igual, né, amiga? Desde ela é um pouquinho diferente, é um pouco mais étnica, né? Ai, amiga, sei lá. Peguei ela isso. Tem cabelo preto, pelo menos. Sim, essas. E tem um retorno de um personagem que eu amei do primeiro. Sabe aquela nuvenzinha gótica do primeiro? Que fica, vamos todos morrer. Ela aparece de surpresa como carcereira do Bowser Jr. É muito maravilhosa. Ela, tipo, vamos nos divertir muito e vai torturar eles. Eu amo a diva. Ai, gente, eu amo muito o primeiro, eu sei que eu vou amar o segundo. É, não, eu gostei muito do primeiro, mas eu fiquei pensando, Tim, será que eu gosto o suficiente pra, tipo, bancar uma ida ao cinema pra ver? É, ah, amiga, bem, assim, o primeiro é melhor, não tem dúvida, assim, acho que ele... Até porque tem a parte dos karts do Donkey Kong, ele, eu acho que ele realmente pega bem mais. Mas esse é bem legal, assim, eu não me arrependo de ter ido, não. Não, eu acho que o filme parece ser muito simpático, assim, né? Parece ser muito querido, assim, como e o primeiro é. Né? Com jogos assim, não é tipo Zelda, né? Zelda é uma história complexa, muito legal, que vai ser reduzida a merda nesse filme que eles estão querendo fazer. Isso é uma coisa que me irrita bastante. Provavelmente eu não vou no cinema ver. Eu vou ver em casa depois e tal. Mas revoltada. Porra, a não ser que fique uma coisa que a galera saia do cinema falando, porra, esse filme é um filme de fantasia foda. Eu não vou no cinema ver. Mas, Mário, gente, qual é a expectativa das pessoas, sabe, em relação... Tem que ser divertido, tem que ser cafona, tem que ser... É isso, é o que ele se propõe desde, sei lá... Desde quando teve aquele filme escroto live action nos anos 80. Então... É, e pensando que, por exemplo, Sonic 2, pra mim, é uma queda muito maior do que de Mario, do primeiro Mario pra esse. Porque eu lembro já que... já tá indo pro quarto, né? É... Porque assim, o primeiro Sonic, ele é muito divertido, aí o 2 chega interminável, um saco, o 3 é um pouco mais ok, mas ele é um filme longo, e Mario não, tá aí, 1h23, mentira, tem 1h30, e entrega tudo que precisa. Ó, atualizações de BBB, Nega Ju, eliminada por 71% dos votos. 71%. Graças a Deus. 71, que é 17 ao contrário, né? Amo. Eu Ana Paula com 2% e o resto pra Juliano. Olha aí. Ah, então era o que a enquete já previa, né? Uns 30, uns 20 e pouco. Pensemos, né, galera? Eu acho que agora... Não, a gente é um boneca realmente. Menino, a prova do líder vai ser em duas partes, né? Uma hoje e uma amanhã, no caso, sexta-feira. E assim, a gente só tem que torcer pro Dol ser pior que a Milena, porque a Milena é a única que tem chance de ganhar essa prova, né? Porque Ana Paula e Juliano são péssimos. Mas a etapa de hoje já desclassifica alguém? Eu acredito que não, acredito que todo mundo vai ter chances amanhã. E aí amanhã a gente forma esse paredão. Ai, fui ver a eliminação da Jordan, gente. Ah, quem poderia prever, safada? Não acredito. Ai, safada. E ele falava umas coisas que parecia que era Ana Paula, a gente pra sabe as que duas. Não, né? É, mas servia para as duas o discurso. Mas... Faz nem sentido o bicho chegar nessa altura e querer achar que vai enganar alguém que é Ana Paula. Mas eles enganaram lá dentro. Porque a tia Milena tá falando, ah, ficou entre as duas. Ela fala, ah, Juliana deve ter sido menos votado. Ou a Ana Paula é muito atriz, pode entrar na próxima novela das nove, ou realmente ela ainda não sacou que ela é a favorita do programa. Eu acho que ela não sacou, porque ela tá toda hora achando que ela vai sair. Tu acha que ela realmente acha que a Milena é a favorita do programa? Eu acho que sim. Eu acho que ela sacou. Um certo ponto, e aí eu acho que ela começou a ficar meio bolada com essas coisas que a Jordana começou a jogar em cima dela pensando se colou, entendeu? Mas é isso, nega Jordan fora. Ganhou e o irmão dela votou muito nela, né? Ah, o Quasimodo, né? Pelo amor de Deus. O Zanon tem que agradecer a Deus que eu poupei ele de um vídeo do Quasimodo votando na piscina. Eu vi isso, foi o que ele fala. Só minha irmã pra me fazer ficar votando nela o dia inteiro. Eu falei, ué, nojo. É fã um hater. Voltando pra eliminar, né? Bom, eu amo. Mas seguindo aqui, eu e Leózio testemunhamos. Ah, ó, prova do finalista hoje, dia 16. Quem vencer já está na final do BBB 26. Mas tá? não é resistência. 17, formação de paredão, né? Consagra o primeiro finalista, três pessoas. É isso, então, gente, não tem. Quem inventou essa fake news de duas partes? Uai, então a prova vai ser só hoje mesmo. Alguém botou isso lá no deve ser da Júlia. Eu gosto que toda hora manda um negócio do Twitter, totalmente não oficial, e fala, ah, gente, agora saiu certo. Eu fico, aí você vai ver, tipo, reality check, The Dantas, sabe? Umas coisas nada a ver. É isso, a prova é hoje. Mas vai ser prova de resistência? Pelo que tá desenho aqui aparecendo, não. Vai ser de as pessoas nas alturas? Mas falou que vai saber só amanhã o resultado? Não sei. Eu acho que vai ser, não vai ser uma parte só, não. Porque não é, porque tem, tem um dummy aqui fazendo o desenhozinho numa prancha, tipo, como se estivesse passando aquele negócio elétrico. E tem um outro dummy apertando um botão, né? Vai ser a prova da Gilly de novo, né? Quem ganhar provavelmente vai ganhar um carro. É, deve ser. Deve ser a resistência, mas não deve ser uma resistência muito pesada, não. Não, então é resistência que tem um tempo limite, né? Porque se eles já querem amanhã ter certeza, vai ter aquele desempate na sorte, será? É, não, já tá confirmado que amanhã eles anunciam o campeão, vencedor, o finalista, né? O primeiro finalista. E aí, depois, já começa o paredão e elimina no domingo, né? Uhum. Realmente, tem os dealies, né? Os carrinhos, e tem o botão do lado de cada dealie. Então deve ser resistência e fazendo essas coisas, né? É, e aí no meio tem realmente uma mesa. Eu acho que eles podiam fazer essas resistências que você tem que ir fazendo coisas, sendo coisas que vão, tipo assim, dar mais chance de você errar por desatenção, porque aí não fica só realmente isso de que, ah, quem vai ficar assim, o banheiro sem dormir, não sei o quê. Tipo, realmente o desgaste vai provando deles fazendo eles errarem, né? É, e eu acho que se for uma forma de uma prova de ficar aguentando, a única forma de não ser o boneco ou a Milena ganhar é se tiver alguma coisa a mais. Ah, a gente vai torcer pra tia Milena ganhar, pra ela não ter... Eu também quero que tia Milena ganhe. Ah, amigo, vamos ver, né? Mas é que o boneco com o paredão ele vai sair, tá, né? Eduardo tá louco pra eliminar a tia Milena. Não. Eu sei que a tia Milena não tem chance de ganhar o programa. Então a Ana Paula foi bem desnecessária com a tia Milena mais cedo com o negócio da Jordana, vocês viram? Não. Ah, sim, vi. Ah, eu acho sim. Que elas estão sem o que fazer. É. Mexendo a porra do saco. Ai, gente, tá bom, né? Estão exaustas já. Então, mas eu acho que é isso, que a Ana Paula tava tão preocupada antes da Jordana sair, da Jordana ter ganhado alguma simpatia, que ela não quer dar nenhuma coisa pro público humanizar. Ah, né? Sim, ela podia estar até defendendo a tia Milena ali, né? Pois é. Você tá lembrando do que a Jordana tá fazendo pra depois ali mais na frente e votar nela pra ganhar, né? É, não parece ser resistência não, amiga. Parece. Todo um caminho. Tem que preencher um circuito, né? Fazer o circuito ali, sacar a chavinha. Se você anunciar o paredão só amanhã, não tem por que terminar a prova hoje. É. Se a gente vai saber só o finalista só amanhã. Não. Não tem sentido. Só se vai ser uma parte agora, não vai. Vai, tipo, cada um vai ter o tempo aí. E aí amanhã vai ter uma outra parte que vai acumular os dois e. Pode ser isso. O que o grupo tá falando? Ó, tá aqui, ó, no Big Brother mesmo, no perfil do Big Brother. A prova do finalista coloca os brothers em um desafio completo, que mistura estratégia, atenção e resistência até o último momento. Então vai ser um misto de tudo. Vai ter... Provavelmente eles vão ter que fazer esse circuito e, tipo, ficar fazendo esse circuito durante a noite inteira, né? Nossa, que inferno. Um por vez, até desistir. Ah, tá. Pode ser que seja isso. Ai, tia Milena, resiste aí, vai, pra nós eliminar o boneco. Pois é, vamos ver então. Mas vamos falar então de revival, né? Tivemos aí o revival do Disney Plus, que eu tava lendo algumas coisas de que foi a série mais vista do começo do ano agora da Disney Plus, né, no mundo, e na América Latina ficou em segundo lugar, né, de série mais vista do ano, que é Malcolm, A Vida Continua Injusta, né? Minissérie feat revival aí do Michael, Malcolm in the Middle, né? Série que a gente já viu há bastante tempo. Eu nem vou até olhar aqui pra ver quando que acabou Malcolm in the Middle. Ah, deve ter sido em 79. Ela começou em 2000, né, menino? Olha aí. Começou em 2000, Malcolm in the Middle. Teve 7 temporadas, só acabou em 2007. Esse revival redimiu Scrubs, né? Assim, eu gostei de Scrubs, pra ser sincera. Aquele gostei nota 7. Sim. Não, mas o revival de Scrubs eu não achei ruim, não. Assim, eu nunca gostei da série original, mas o revival eu achei ok. Também não. E Michael in the Middle me deixou com mais vergonha do que com vontade de rir. Então, o humor, pra mim, foi... Assim, eu gostava de Malcolm antigamente, né, obviamente, eu gostava de Malcolm, mas sei lá, alguma coisa nesse revival não me pegou bem, assim. Eu acho que o único episódio que eu acho legalzinho, mesmo, mais legal deles, é o 3, porque tem o negócio do Bryan Cranston versus o Bryan Cranston, entendeu? Uhum. Mas todo o resto, assim, eu acho meio bobo, essa é a verdade. Eu acho que a gente tá numa outra vibe e a série tentou puxar o mesmo humor que ela fazia nos anos 2000. É, não dá, porque eu tenho uma quinta série interior incrível, que surpreende. Eu também, eu sou fácil de agradar. Mas essa é realmente assim, eu fiquei pensando, meu Deus, isso não é pra mim, com certeza. Não, e eu tava muito, tava preocupado com a história, né, porque são 4 episódios de 20 minutos. São 4 episódios de 20 minutos, uhum. Né, que a historinha é que vai ser o aniversário de 40 anos do... O aniversário de 40 anos dos pais do Malcolm, né? E o Malcolm mora em outro lugar agora, em outra cidade, e tá sempre dando perdidos e tal. E, segundo o Malcolm, a vida dele melhorou depois que ele se afastou da família dele. Isso. Né? A vida dele se afastou. Tanto que ele casou, teve uma filha, e os pais nem sabem. Né? Os pais não sabem. Ele fala pra filha que os pais morreram. E com essa família entrona que ele tem, né? Um pouco, cara, pouco crível, né? Isso aí é o que acontece com 90% das pessoas que se afastam de famílias problemáticas. A vida anda. E aí ele tá vivendo a vida, né, menino? Tá vivendo a vida dele tranquilinho. Até que os pais resolvem invadir a casa dele pra tentar entender o que tá acontecendo. Meu Deus, que, né, pesadelo. E a partir daí que dá tudo ruim. Um barraco desaba, né? Exatamente. Exato. É. Mas, sei lá, cara, eu não odiei, né? Mas eu acho que o humor não falou comigo. Não. Eu acho que a única... Eu falei pro Sassi, a única risadinha que eu dei foi quando eles passaram aquele previously horroroso, né? Só de gente se batendo, peidando, não sei o quê. E aí, sim, no final o narrador fala assim, e alguém ainda pediu mais. Sim. Exatamente. A única coisa que eu não gostei realmente foi a filha do Malcolm. Me irritou chata, muito, né? Bastante. Chata pra caralho. Agora, o restante eu achei... Ah, deve ser engraçado pra alguém. Pra é porque mim, eu acho que, tipo assim, os pais do Malcolm, eu gosto muito dos dois personagens, acho eles muito bons. Mas todos os irmãos são muito chatos. São muito chatos. São muito, assim, chatos. Então, fica um pouco difícil. Passou. E eu acho que eles insistem nos negócios, tipo, ah, o irmão que é o que ninguém gosta, que é o bonitinho. Ai, vim anunciar que a gente vai ter filho, não sei o que, e aí ninguém liga pra ele, porque tá no problema do Malcolm, ele ficou... A mãe aí falando que ele é a prioridade 8 na lista dela. Que ódio. Aí a filha que fica tendo que ver a benga do pai balançando na webcam, eu falei, gente... Ai, meu Deus do céu. O pai já, cara, balançar a benga na webcam já é algo, né? Pois é. Aí a filha ainda vem... Mas falei pro Sérgio. E filha, né? É, tem. Beleza, agora. Gender fluid. Falei que Bryan Cranston, do auge de seus 95 anos, né, menino? Tá em sua melhor forma. Ele tá ótimo. E sempre me assusta muito, né? Lembrar que o Bryan Cranston fez Malcolm. E aí depois ele fazia Breaking Bad, cara. É muito disruptivo na minha cabeça. Bastante. É um ator plural, com certeza. Não, eu lembro quando começou Breaking Bad, e falaram, ah, é um papel super dramático, não sei o quê. Quem faz? O pai do Malcolm. Eu fiquei, quê? É muito disruptivo isso, porque, cara, ele era super, assim, não canasta, que ele sempre foi um bom ator, mas ele era um papel muito, muito cômico. Pastelão, né? Muito pastelão. É. Sim, que você não leva a sério um ator que faz um papel desse, e de repente tá com uma carga dramática bizarra. Pois é. Não, e aqui, de novo, você vê que ele encarna muito bem esse papel, que ele é muito besta, o pai do pai do Malcolm, muito besta. Ele é muito idiotão. Viado, quando explodiu o glitter no final do último episódio, que o glitter não acaba jamais. Eu acho que uma coisa que talvez tenha atrapalhado esse revival de Malcolm, né, e Malcolm como um todo pra mim, que foi que, assim, eu vi The Middle, né? E aí, sim, The Middle era mal como fofa, né? Os personagens eram muito parecidos, até fisicamente, assim. Mas sim, a família se gostava. Era quase uma continuação espiritual. Pois, né? É, só que aí quando eu fui ver essas bizarrices, esse povo que se odeia, só se prejudica e não sei o quê. E eu falei, porra, era isso? E aí, assim, a gente gostava por quê? É, não, e o pior é que eu vi as duas, né? Eu vi o Malcolm e vi The Middle. E eu vi The Middle duas vezes, né? Aqui no ano passado, retrasado, eu revi ela toda. Uhum. E é muito... E The Middle também é uma série que os personagens me irritavam um pouco, sim, né? justamente pelo excesso de repetição das mesmas coisas. E eu acho que Malcolm também tinha essa mesma coisa. E aí, agora que eles tinham essa oportunidade de fazer alguma coisa um pouco diferente, eles optaram por fazer a mesma coisa. Uhum. Pois é. São as mesmas, a mesma dinâmica, as mesmas piadas. Assim, entendo que é pra gerar esse momento de nostalgia pra gente, né? Mas pelo menos a banda é poluída, né? Eu também acho, né? Então, e eu acho que o fato de terem sido 4 episódios deixou tudo muito corrido. Porque se você tem episódios de 20 minutos, se você quiser fazer 8 episódios, tudo bem, eu vou aceitar, eu acho que faz sentido. Agora você ter 4 episódios de 20 minutos em que você tem que destrinchar uma história inteira com múltiplos núcleos acontecendo, não dá certo. É, eu que só consegui ver um, jamais veria nem os 4 que dirá mais, né? Então. Eu vi os 4, né? Então, pra mim tem esse problema. Que é a história que tem um potencial pra ser desdobrada um pouco mais, mas não consegue. E você acha que foi só isso por causa dos atores? Só aceitaram fazer poucos? Ou não tinha muita confiança no produto mesmo? Eu acho que a Disney não teve confiança nenhuma nesse produto. Eita, boneco, começou a fazer a prova. Se apertar o botão, vai ser desclassificado. Paredão. Peraí, vamos ver. E parece que quem faz o menor tempo já vai pro paredão direito hoje. Menor tempo não, pior tempo. Vamos ver. Ou o botão falhou. Oh, meu Deus. O botão falhou. Ah... O botão falhou, ele apertou de novo e agora não foi. Meu Deus, momento de tensão. Acho que falhou já é desclassificado. Porque... Eu também acho. Eu acho que a produção é desclassificada. A gente é Tadeu, foda, né? Tadeu eliminado. A gente é foda, porque quando era pra eliminar a Nega Jô, a gente tava, vai boneco, sempre torci pro boneco. Agora a gente tá aí torcendo pro pobre se quebrar todo. Eu acho que tem duas coisas que todo mundo quer pro próximo BBB. Que volte os veteranos, né? Igual teve esse ano, que sejam bons. E que o Tadeu saia. Ah, seria tudo. Todo mundo quer. Não, mas deixaram o boneco fazer a prova de novo. E ele vai acabar muito rápido. Ana Paula levou 1:50. Ele vai acabar muito rápido. Já acabou, inclusive. Puta merda. Já acabou. 26 Porra, segundos. Porra, que desgraça. 26 segundos. Ana Paula também foi burra, né? Ana Paula foi muito burra. Ah, mas Ana Paula foi Ana Paula, né, gente? Ana Paula só foi Ana Paula burra. Eu acho que é a única que tem... Assim, acho difícil bater 26 segundos, mas acho que a Milena pode, porque ela é muito acelerada. Né? Se ela não for burra, é claro. Mas a prova não eram várias habilidades? É só mexer um negócio na mesa? É tipo aquele negócio que você tem que... É tipo um labirinto, que você tem que conduzir a chave até o final do labirinto pra você poder tirar ela do molde. Mas aí assim, sem querer ser o status de Twitter que reclama, se ele já tinha feito, conhecido o esquema quando o botão falhou, eu acho ele que teve uma vantagem. Vão encher o saco disso. É, porque se ele já sabia o caminho que tinha que fazer, já tinha treinado, entre aspas, o negócio. Ele já tinha feito metade, quase. Ah, achei roubado. Ele tinha feito quase. Porque tinha que mudar pelo menos o padrão do labirinto, já que ele já conhecia. Não. Chama o VAR. Exatamente. Mas é só o... Na verdade, é só... Não vai salvar ninguém agora, né? Vai só o pior já tá no paredão, não é isso? É, mas ele teve vantagem, né? É. Exatamente. Aí a chance do Doll ir pro paredão reduz, né? Uhum. Paciência. Mas é isso, gente. Malcolm foi essa pequena decepção, assim. Mas Léo se perguntou, a Disney não tinha confiança no projeto, então já desde o início foi pra 4 episódios mesmo. Né? Pra 4 episódios. Né? Mas, assim, como foi esse sucesso, né? Porque, assim, uma série que tem 60 minutos... 60 minutos não, né? 80 minutos ser a série mais vista do catálogo no mundo, acho... Que muita gente assistiu, né? Sim. É, mas é muito saudosismo também. As pessoas querem ver pra serem transportadas pra aquele período. Mas eu acho que não vai vingar muito mais, não. Acho que vai dar uma temporada e depois a galera vai ter essa percepção que a gente teve de que tá um pouco passado esse humor. Uhum, ou a exatamente. Série muda também, né? Sei lá. Vai que. Espera. Mas acho que acabou de novo, não? O quê? Vai ter outra temporada disso? Não, foi só esse especial mesmo. Não, eu achei que pelo sucesso eles fossem querer esticar. Mas se não vai, ótimo. Perfeito. Só nesse especial mesmo aí. Né? Mas é isso. Mas vamos então para a primeira de duas séries com o mesmo nome. Né? Que ódio. Vamos começar. A prova não vai ser só essa etapa de agora, não. Vai ter a madrugada. Vão ser 10 rodadas. Ah, 10 rodadas? É, vai ser até 5 da manhã, essa desgraça. Meu Deus. Então deve ir somando os tempos, né? Isso. Ah, boa. É isso, entendi. Boa. Mas vamos começar então com Os Testamentos das Filhas de Gilead, né? Sequência aí de The Handmaid's Tale, né? Que já tá no 4º episódio. Eu já vi os 4 episódios, acredito que minha irmã Márcia também já tenha visto. Uhum, claramente. Eu vi 3, né? Eu não vi os outros. Somos coisas, né? Somos todos Aya, né? Porque... Somos todos Gileaders. Uhum. Gileaders. Somos todos roxas, né? Eu que nunca fui Gileader, tô aí, ó, acompanhando. Somos você, violetes. Eu e Edu somos roxas e a Amanda que chegou agora é a Pérola, né? Ela é Pérola. Eu sou a Pérola, exatamente. A sofrida, a pobre. Exatamente. Mas essa série se passa 5 anos, né, depois do encerramento de The Handmaid's Tale, né? Houve uma especulação que se passaria 15 anos depois, mas ela, na verdade, só se passa 5 anos depois dos acontecimentos de Handmaid's Tale. E o criador da série, né, o Bruce Miller, falou que nessa série a gente não vai ver nenhuma Aya. A gente não vai ver nenhuma Handmaid. Elas continuam existindo no universo, mas a gente não vai vê-las em cena. Mas eu acho, né, que tem um problema nisso, porque em nenhum momento ele avisa que elas existem ainda. Então, se a gente não assistiu a entrevista, se você não contar pra mim, eu não sei. Pra mim não existe mais Aya. Depois de que tudo que aconteceu, eles falam assim, as mulheres como estão voltando a engravidar, todo mundo aos poucos. Então, assim, não tem mais sentido ter Aya. Mas assim, ele me conta na série que elas não existem mais, né? É, não conta. E aí, menino, agora, segundo eles, essa é uma história de amadurecimento, né? Dessas jovens que nasceram, cresceram, se entenderam como gente dentro desse mundo opressor de Gilead, né? Porque quando a gente viu ali, a última vez que a gente encontrou Junho, eles tinham tomado uma cidade, aparentemente a guerra ia, né, pro lado do Mayday, mas acabou que não aconteceu isso, né? O Mayday foi derrotado e Gilead tá cada vez mais forte. Ou seja, toda a revolução... Uhum. Não aconteceu. Ou seja, rende medicina as 7 temporadas à toa, né? Exato. Sim. É que bom que eu não preciso ver nada. É isso. E aí a gente é introduzido essa nova geração, né? New Generation. Começando aí com a Agnes, né? Que é a Hannah, né? Filha de Junho. E que tá com sua segunda mamãe, né? Segunda mamãe Gileader, né? A primeira foi a Tabitha, que era gente boa, aparentemente. Mas agora ela tá aí com a grande Paula, né? Que não vê a hora... Vagabunda! Não vê a hora de casar a Agnes e se livrar dela. Uhum. Adorei. Não vê a hora. E aí a gente vai conhecer a escola, né? Que agora a escola municipal Tia Lídia, né? Que Tia Lídia aproveitou o vácuo, o poder lá. Parece muito o nome de escola de bairro da Zona. EPSG, né? Tia Lídia. Que ela aproveitou o vácuo de poder que aconteceu no final da série, né? E se tornou uma pessoa importante, ficou responsável pela educação, né? Das moçoilas de Gilead. Uhum. Então Gilead ainda existe. Sim, Gilead existe. Eu acho que ela não tem o mesmo impacto que ela tinha antes, mas ela é existe e resiste, né? É tipo uma cidade, não sei, eu acho que é um país. É um país. É um país, mas eu acho que não tem tanta força como tinha antes, né? Eu acho que eles têm aquele regime fechado deles, mas aí ninguém entra, ninguém sai. Eu acho que é isso. É, não, e nossa, assim, Gilead continua naquele mesmo esquema, né, de antes. Ela era reconhecida por alguns países, tanto que no quarto episódio eles falam, né, que tipo, a Suíça se manteve neutra, mas que o Japão aplicou sanções a Gilead, e o Butão também deu problema pra Tia Milena. Ah, produção, porra. Tá. Troca o botão. Só fazer um botão, bicho. Troca o botão. Ó, o problema do botão na última prova do programa é foda, né? Porra, brincadeira. E aí, menino, a gente tem essa... A gente começa a ver esse novo universo ali da Agnes, né? Com a Paula, essa madrasta. Tem a Marta, né, que é a Rosa, que eu acho ela uma querida, né, grande Rosa. E aí a gente vai pra escola, né, a gente vai conhecer as amiguinhas, começando com a grande sapatã do momento, Becca, né. Sapatão. Tá louca pra mamar Agnes. Nossa, ela tá muito sedentíssima. E dando todas as oportunidades pra ela, Agnes, né. E ela Agnes chega... E... É muito engraçado a cena, fala assim, Agnes, eu não quero casar, porque eu não quero homem, não sei o que. Ela olhando, mordendo o beicinho, assim, dando uma gola. Viada, elas dançando no quarto. Coladinha. E Agnes assim, ué, mas se você não quer se casar, o que você quer fazer? Quero estudar, né, menina, quero estudar. Tudo que eu queria era estudar. Que era sempre assim, né? Quando a criança é muito viada, muito sapatão, não arruma namorado nem namorada, né? Aí fica assim, não, porque ele é muito estudioso. Ele é, ou ela é muito estudiosa. Exatamente. Quer estudar no futuro. Tia Milena tá sendo a pioral. Nossa, ela tá muito ruim, bicho. Ela tá 45 minutos já de prova. Ô, bichinha. Mas me explica uma coisa, Sácia, que eu não entendi. É, a Agnes, ela é filha de June, mas ela é de antes de Juni entrar... É, quando, quando os Estados Unidos se tornou Gilead, parte dos Estados Unidos se tornou Gilead, eles pegaram as filhas das mulheres, né? E aí a Hannah foi pega, só que ela não lembra mais da Juni, a gente vê até no Handmaid's Tale, né? Que o Nick tenta fazer elas se encontrarem, e a Agnes não lembra da Juni. Eu acho que a Hannah tinha uns 2-3 anos, né? É, ela era muito nova quando ela foi... Do before. Ela nem imagina quem é a Juni. E aí, menino, elas estão lá nessa escola aí, aprendendo a ser dona de casa, fazendo aula de economia, de cozinha, nananã. E tia Lídia chama a Agnes no escritório e fala assim, menina, vem cá. Então, nós vamos deixar essa menina aqui com você aqui, Daisy, né, que é pérola. Porque a gente tem essa nova categoria agora, que não existe em Handmaid's Tale, que são as pérolas, né. É, que tem a escola, né, que tem a categoria na escola também, né. É, que são as violetas. Que as são rosas, as meninas, né, que são as pequenininhas. As kids, aí as violetas, que ainda não menstruaram. E depois que elas menstruam, elas viram as verdes. Tudo pra mim. Inclusive, a escola é o mesmo set de cova, hein? Olha aí. Eu amo, vai ter um crossover. Eu amo essa categoria de menstruado e não menstruado, gente. É tudo pra mim. E aí tem as pérolas, né, que são mulheres que vêm de outros países e que querem fazer parte de Gilead. Então elas têm esse processo para ver se elas são dignas e se purificar do mundo exterior. Né? Eu te pergunto, por que alguém ia querer fazer parte de Gilead? Amiga, essas pessoas... Gilead é esse momento, né? Que hora aparentemente... que pneu, essas pessoas malucas, que ia querer... Amiga, teve uma época, assim, que quando, acho que no meio da temporada, eles foram apresentar para os outros países o esquema que eles estavam fazendo para as crianças, para ter criança, né? E aí, porque estava voltando a fertilidade, né? É, e aí ele falou, vocês têm aias, e aí a gente pode também começar a pegar as pessoas que são férteis e transformar em aias. Então eles ficaram todos sedentos, não deu certo, acho que nos outros países, mas... Tem povo louco pra tudo. Né? Mas continua o problema de fertilidade nessa série? Não. Ainda tem, mas assim, já tá diminuindo. Já, as mulheres começaram a engravidar algumas. É, então o Gilead só é tosco porque as pessoas querem, né? É, porque agora se estabeleceu, né? Essa república teocrática, né? Tá estabelecida. E aí Daisy vai, tipo, vai ser guiada por Agnes, né? Só que todas as meninas da escola têm pé atrás com as pérolas, porque aparentemente as pérolas são meio X9, né? Porque elas vêm de fora, né? Elas não são de Gilead, as pérolas. Exato. É um choque, né? É. Aí elas vão pra Gilead porque elas querem servir a Deus como elas acham que são, né? Tal. Uhum. E aí falou assim, essas aí não é boa coisa não, né? Eu acho que é muito estranho o Gilead aceitar essas mulheres de fora, achando que elas vão ser redimidas. Exato. Eu já acho meio esquisito, né? Mas tudo bem, né? Mas quem tá aceitando é a tia Lídia, né? Que é claramente espiã. É. Eu tenho certeza que a tia Lídia tá virou de lado. Ah, não revelaram ainda não? Não. Eu achei que lá pro 3 já ia estar certo. Eu acho que ela montou a escola pra isso. Inclusive, ela chamou Daisy sabendo que Daisy ia corromper a Hannah, né? Mas com qual objetivo, exatamente? Porque a tia Lídia, no final da coisa, ela dá uma redimida no que tudo. Ela entende as mulheres lá, as aias lá na revolta delas. Uhum. Eu acho que, assim, ela não consegue... Eles não iam conseguir acabar com o Gilead daquele tempo pra cá. Uhum. Eu acho que ela tá protegendo aquelas meninas, fazendo alguma coisa que elas não sejam pegas e se transformadas em aias. Eu acho que tem todo esse plot aí. Acho, né, que ela tem interesse que as meninas criam um mínimo de senso crítico, né? Sim, pode ser também. E a Lídia Nova Sinatra, né? É. Mas o que a gente vê que não, né? Porque as amigas de Agnes são só as piorais, né? Nossa, viado. Senhora. O ódio que eu fiquei dessas mulheres quando elas começaram a gritar pro homem que só tocou umazinha. Eu acho que não deve ter tocado nada. No máximo coçou o saco e achou que tava, pois, meu Deus, não é, tá se tocando. E aí, menino, essas mulheres desesperadas, nervosas. Aí a gente tem as novas tias, né? Que é tia Gabana, tia Este. E a vagabunda da tia Vidala, que eu e Zanon achamos que ela é infiltrada também, da clã. Eu também acho. A Vidala, e quem é ela? Quem é ela? A Vidala é a japonesa. Asiática. É. Asiática. Ah, sim. Ela tem, nossa, ela tem uma cara de comunista safada. Com certeza. Com certeza. E aí, menina, a gente descobre, né, já no segundo episódio. No final do primeiro episódio, aparece nossa mãe eterna, Junho. Né? Que mantiveram bem o segredo, né? Porque em nenhum momento falava que Elizabeth Moss ia aparecer na série. Falaram, amigo. Não. Ela é só produtora, né? Só produtora. Não, eu tinha lido a notícia que ela ia aparecer antes de estrear. Eu não vi, não. Eu não vi, não, também, não. Pra mim foi uma grande surpresa quando eu ela apareceu. Eu achei até que a gente tivesse comentado aqui. Não. A gente achou que ela podia aparecer, mas... É, não, mas eu li sim que ela tava... Tanto que o terceiro episódio é metade ela aparecendo, né? Ela aparecendo, né? Porque a gente descobre que os pais da Daisy faziam parte do Mayday, né? E que a Daisy tá ali dentro de Gilead infiltrada. Na verdade, Daisy nasceu em Gilead. Então, assim, exato. Ela, eu acho que ela é filha de uma aia. Eu teorizei... Mas sabe... Não, ela é... Sabe o que eu lembrei, amiga? Que lembra de uma... Não lembro se é a segunda ou a terceira temporada. Que tem aquele grande plano que tem pra fugir com as crianças de Gilead. E aí... Que é até a temporada que a... Que é última, não é não? Não. Na segunda temporada, quando a Moira sai de Gilead. Que ela vai no avião com um monte de criança que eles roubam de Gilead. É verdade. Pode que a Moira vai pro Canadá. Olha. Então eu acho que a Daisy, que faria sentido no, na linha temporal. A Daisy é uma dessas crianças que tava nesse avião que foi com a Moira. Ah, pode ser. A Erika, que tava aqui vendo comigo o terceiro episódio, e que não consegue, né? Ela tem que entrar na internet e olhar tudo que ela pode sobre o que a gente tá vendo. Ela falou que é, no livro, no segundo livro, elas duas são irmãs. Ela é a filha da Junior. Exato, elas duas são irmãs. Só que pra essa série, parece que não faria sentido. Não. Não, porque eles mudaram. Porque no livro é 15 anos depois do Handmaid's Tale. Na série são só 5 anos. É, aí não daria pra fazer. E a Nicole teria uns 5, 6, 7 anos, mais ou menos. Exato. Eu acho ainda que a Daisy é filha. É a Daisy, né? Ela é filha da Janine, que é a Aya que usava tapa-olho. Ou da Rory. Não, a Rory não teve filho. Ah, mas pode ter tido depois. Não, ela tirou alguma coisa, não foi? Ah, não, ela tirou coisa, né? Não foi o... A xereca. É, foi o coisa da xereca lá que ela tirou. Tiraram coisa dela. Da xereca. Tiraram a xereca dela. Menina, tiraram o grelo dela. Tiraram. É. Mas pode ter filho ainda assim. É, é verdade. Ela tinha um filho com a sapatona. Viado. Vai que o filho virou trans. É. Mas a menina não sabe, ela não, ela achava que ela era filha dos pais dela, né? Que ela mora com os pais lá no Canadá. E ela achava que era filha biológica mesmo. Aí depois a Juni conta pra ela que ela é filha, os caras são do Mayday e eles estavam cuidando dela como filha e tal, porque ela era filha de Gilead. Exato. Fala de quem e é que filha. Mataram os pais dela justamente porque querem levar ela de volta pra Gilead. Agora por quê? Porque ela é filha de lá. Pertence, né? Pertence a eles, né? É isso. A criança pertence a ele. Provavelmente em algum momento da temporada a gente vai descobrir que não é só atrás da Daisy que Gilead tá atrás no Canadá, né? Ah, não. Tá atrás de todas as crianças pra trazer de volta, né? Exato. Exato. Mas agora, outro ponto, né? A gente tem aí o novo olho, né? Que é o objeto de desejo da gloriosa Agnes, né? Assim como sua mãe, né? Que ela, mas vocês não acharam que esse menino é muito novo pra ser olho? Achei, deve ter o quê? Uns 20 anos? Acho que menos, amiga. Se bobear, tem menos. Quem vocês estão chamando de olho? O menino que é o segurançazinho? O Lourinho, é. Isso. É, não, porque o olho são os seguranças de Gilead, são os olhos. Então, esse menino, quando ele apareceu, eu falei isso pra ele. Eu falei, mas esse menino tá um pouco novo, não, Erika? Mano, esse menino deve ter quase 30 anos. Ah, mas é porque eles não iam botar um velho pra pegar a garota de 16 anos, né? Lógico, mas eu não acho que ele parece, não. Eu acho que ele parece novinho mesmo. Ah, ele parece anos, muito novinho. É. E aí, Júnior era sedenta no motorista, e a filha vai fazer o quê? Gostar do motorista, agora de um CLT, né? É, mas o de Júnior era horroroso, né? Então a filha já tá mal. Ai, não era horroroso, não. Era sim, amigo. Dava cara de um pagar calo, lanche. Amiga. Ai, não. Dava um caldinho. Era preferia assim. Até o marido broxa. Não, meu Deus. Chato pra caralho. O marido broxa. Ai, o Nick era super gente boa, né? Ah, o Nick era péssimo, mas ele se sacrificou pela Júnior. Ah, depois de 5 anos traindo ela. Sim. Toda hora ele voltava, né? E traía, né? Pois é. Ah, viciado em ser traído. Viciado em trair. Mas aí a Amanda gostou muito, né, de ver quando a Agnes virou mocinha, que ela teve que contar pra todo mundo, né? Bateu o sino, né? Tocar o sino da escola. Tocar uma trombeta. Botar na internet um espetáculo, um negócio. Gente, quando eu fiquei menstruada, eu queria pular de um penhasco. Só de pensar, de ter que fazer tudo isso, eu acho que eu ia esconder um tempo. Até eu interiorizar que eu ia ter que passar por todo esse processo. Ela ia esconder, né? Mas ela só assumiu porque a Paula pegou ela no pulo, né? Sim. E ficou feliz como uma porta. Ah, porque ela tá doida pra se livrar, né? Gente, essa Paula é uma filha da puta, né? Porque é uma filha assim, da puta. Gente, ela sacaneando a menina, criado hoje, nesse episódio do 4. Não, então, ela quer... Isso que eu não entendo. Ela quer sacanear a menina pra filha dela ir melhor. Isso. Só que ao mesmo tempo ela manda pro dentista abusador que ela sabe que vai abusar dela. Não, mas eu não sei se ela sabe que o dentista é abusador. Ah, não sei. Gente, aquela cena... É que você não viu ainda o 4. Amanda do céu. Não, mas a mas cena a dela. Mas dentista, a Amanda viu a cena dele passando a mão no peito dela. Já me deu uma aflição, negócio. O quarto é pior. Meu Deus do céu. Olha, tem que ter muito estômago pra ver essa. E ela chega na sala com os velhos, que ela vai contar pro pai dela que ela menstruou, e os velhos tudo olhando a cara dela, assim, sedento na menina. Sedento, horrível. Ai, que ódio. E diz que, assim, isso que eu não gosto. A parte que eu não gosto dessa série é isso. Eu preciso ser lembrado toda hora que isso acontece. É. Eu já sei que existe, eu não preciso toda hora ficar passando esse desconforto, né? Pois é. Eu acho que os homens precisam, a gente que não precisa. É. Sabe? Os homens, ainda bem que eu não sou homem. É isso. Como previsto na Paula no Paredão. Oh. Meu Deus. É pra ganhar 2% de voto. É. Mas não vai ter as 200 rodadas ainda? Não, é porque quem fosse o pior já tava no paredão. Nessa dessa rodada já. Aí não precisa participar mais, entendeu? Agora ela vai pra casa dormir. Ela vai estar feliz que ela vai dormir. Exatamente. Que e as outras rodadas vai ser essa mesma bosta ou vai mandar algo? É, eu acho que agora deve ser outra coisa, porque tem 3 carros com 3 botões. Ah, porque se for isso, tia Milena tá fodida também. Eu acho que vai ser... Será que deve ser de ficar apertando o botão sem soltar? Vamos ver. Será que eles perceberam que a Ana Paula ia ser ruim e falou assim, vamos já livrar ela? É isso. Jordana foi tão desgraçada que ela ainda alimentou o boneco, né? Pra garantir que ele ia estar bem nessa prova. Ele ia estar forte. Então, e Amanda, nesse episódio no quarto, a Agnes quebra um dente, né? Aí ela tem que ir pro dentista. Aí ela vai pro dentista. Aí o que ele fala? Vou fazer uma obturação aqui, né? Amiga, eu fiquei o tempo inteiro achando que quando dá o close... Lá de... Não, dá o close dá o close da Daphne olhando a Agnes dentro da coisa com um negócio pra sedação. E em todo momento eu achei que a Daisy ia ajudar a Agnes de alguma forma. Eu também. Porque a Agnes, ele falou assim, ele põe a máscara, ela dorme. E aí quando ela vai dormir, ela vê ele tirando o jaleco. E aí fecha a porta. E aí acaba. Aí ela acorda, tá tudo bem. Fala, tá bom, seu dente, pode ir embora. E aí, no final do episódio, quando ela vai se trocar, ela vê que a parte da blusa dela tá toda desamarrada. Uhum. Então aí a gente não sabe. Mas será que ela vai engravidar do dentista? Não, então eu acho que ele não chegou. Acho que ele só brincou na primeira base. É. Meu Deus, mano. Que nojeira. Não, essa cena foi bem forte. Mas Handmaid's Tale é isso, mano. É, pois é. Eu vi até eu onde eu tenho estômago pra essas coisas. Eu não tenho mais nenhum. O passado do tempo melhorou. Assim, depois das últimas temporadas não tinha mais, porque era só Revolução, Juni cara de demônio. É, mas agora que é o reboot, né, eles vão caprichar. É, eu não sei também agora o quanto essa série vai durar, porque quando eles gravaram ela, a Chase Infinity, né, que faz a Agnes, não era ninguém na fila do pão, né? Uhum. E aí, depois disso, ela lançou uma batalha após a outra, ficou super famosa, ganhou o Globo de Ouro, foi indicada ao Globo de Ouro, né? Mas se eles tivessem dito assim, gente, ela não serve uma temporada. Agora ela tá famosa, né? Tanto que no pôster vem Golden Globe Nominee Chase Infinity. Olha aí. E ela é bem boa, né? Ela é ótima. Não, ela tá fazendo outra, ela tá bem boa também. Eu achei as duas bem boas, as duas protagonistas achei bem boas, assim, tanto a Daisy como a Agnes. E não sei se vocês repararam, né, que quando tem a narração contando, é como ela está contando como se já tivesse passado aquilo ali. Uhum. É, sim. Porque ela fala, ah, eu descobri depois que aconteceu isso, isso, isso. Então, assim, ela tá viva, mas a gente não sabe o que, que ela é, né? É, como se fosse no futuro. Tipo, tudo já aconteceu e a gente tá, elas estão só relatando pra gente as coisas. Eu vi que no livro a Agnes se recusa a casar e vira tia. Mas eu não sei se vai acontecer isso no... Ai, que bosta seca que vai ser se for isso. Eu acho que não faz sentido ter, porque ela encontra a Juni depois de muitos anos. Então, assim... Eu acho que não vai ter. Eu acho que eles vão fazer outra coisa, porque já mudou tanta coisa, né? É, não, e com a presença da Juni tão mais forte na série agora. Aham. Uhum. E já, né, tem uma lá que a gente, que eu acho que a amiga é a sapatão dela, provavelmente ela vai querer virar tia. Porque ela não quer casar com homem, então é melhor você virar tia, né? Bichinha. Nossa beca. E a Agnes é filha de um dos comandantes mais importantes, né? Então ela não pode ser coisa, né? E ele parece ser meio do bem, né? É, eu gosto dele, assim, por enquanto, né? É, ele deu chocolate pra menina, né? Ele foi... Deu chocolate, aí ele fez um mini, a gente. Nesse deu mundo, né? É. Mas agora, menina, eu no, quando elas vão na casa da outra amiga lá, que depois tem o tiroteio e tal, depois elas vão na casa da amiga, quando apareceu aquele homem, sem aparecer a cara dele, de barba, eu falei, cara, não é possível que alguém relacionado ao Fred... Eu fiquei preocupado. Nossa, é muito parecido, né? Ele parece muito com o Fred. E essa mulher parece ser uma vagabunda, porque lá no chá, ela fica soltando várias indiretas pra Daisy. Nossa. Até o fim da temporada, a Serena Joy vem aí, hein? O quê? Serena Joy. Serena Joy. Serena Joy, eu nem lembro o que aconteceu. Ela tá no Canadá. Ela tá, né, na outra Gilead, tá, né? Gilead que mulher pode ler. Não, ela saiu de lá. Canadá, ah, saiu? Cuidar do filho. É, saiu de lá. Ela tá no Canadá. E a Juni deixou a Nicole no Alasca, né, com a mãe. É, pra ela não rastrear ela, né? Exato. Que mães são essas, né? E eu acho que ela... E a Daisy não sabe nada de... Porque assim, tanto que ela falou, eu preciso... Teve, acho que foi nesse quarto episódio, ela fala pro motorista lá, preciso falar com a Juni. Aí o motorista, sim, quem é a Juni? Então assim, ela é alguma coisa infiltrada que... Ela mandou pra cuidar da filha dela, eu tenho certeza. Tanto que ela deve ter falado com a tia Lídia pra fazer todo o esquema lá. Mas ninguém, sim, sabe, é uma coisa só dela ali que ela deve estar... É, porque com certeza, porque a tia Lídia não ia, tipo, botar... Sendo que não é costume, né, botar... Geralmente é andar com uma pérola é punição, né? Uhum. E ela colocar justamente a Daisy pra ficar com a Agnes por acaso, né? Sim. Eu achei que estivesse tão óbvio que eu achei que já ia ser revelado, cara. Não. Não. E aí a gente tinha a rede de Martas, né? Eu acho que no final a gente vai ter uma rede de tias, né? Agora. Eu amo. Liderada por tia Lídia e a tia Vidala, né? Nesse quarto episódio a gente ainda não tem uma pista do porquê exatamente a gente precisou colocar uma infiltrada para tomar conta. Não, não, nem ela sabe. Nem ela sabe. É, mas ela fica chocada quando ela vai ouvir lá o rádio da Boston Free e o rádio cai, né? A rádio cai. Meu Deus, o medo de ficar sozinha naquele lugar. É, tanto que ela tava... Eles falaram, né, que nunca... Ela quer sair, ela fala pro motorista lá, ah, eu quero ir embora, porque eu não quero ficar aqui, tá pesado, não sei o quê. Ele falou, meu, a gente nunca teve tão perto dessas meninas, é a primeira vez, então fica de boa aí, tenta descobrir, você tá aqui pra tentar descobrir alguma coisa. Tanto que ele pega o chocolatinho que o cara deu e ele viu que foi importado do Japão, né? Uhum, é. E o Japão faz sanções a Gilead, então eles não sabem, eles ficam desconfiando, ele desconfia, né, do que o pai da Agnes estava fazendo no Japão. Uhum. Será que ele é do bem? Já pensou? Ele é do Mayday também, a gente tá aí. É, eu acho. E ele é boladão, né? Só que comandante dúbio também era do bem e morreu, né? Se fudeu. Mas o homem morrendo não tem problema. É isso. Nasceu por é isso. Sobre isso. É sobre isso. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Sabe essa menina, tem o grupinho das meninas ali da escola? Aquela lourinha com cara de maluca. Da onde que eu conheço essa menina? Você lembra o nome dela? Que a gente pesquisa o... Ah, a Hilda. Eu é a Hilda. É porque eu só lembro da Shunamite, que ela era daquele filme da Sapatão. Mas sabe de onde você conhece ela? Ela fez a minissérie da Toni Collette, Desobediente. Ah, que ela era maluquinha também. Ela era maluquinha também. É sempre doidinha do centro. Entendi. É a cara dela, cara de doidinha do centro. E a Shunamite, ela era a protagonista daquele filme do Hulu que a gente viu, que ela era apaixonada pela Moana e pela irmã do Vitinho, de Love, Victor. Fala Shunamite, eu só penso Shurai Kurai. Não, que o personagem no Handmaid's Tale, no Testamento, é Shunamite, né? Entendi. Grande Shunamite. Grande Shunamite. Shurai Stay ou Shurai Go, né? É isso, meus amigos. Mas, então, saindo de um testamento e indo pra outro, a gente só quer dizer que a gente, assim, se você assistiu o universo Handmaid's Tale, cara, essa série tá muito boa. Eu e os anões estamos afirmando, a Amanda, que não tem background de Handmaid's Tale, tá gostando também. Então, é uma versão meio teen, mas eu acho que as personagens são carismáticas, a história é boa, ela é rápida, né? Ela fica embromando, né? É, mas tem que ter estômago, viu, gente? Eu já não tenho mais, achei até interessante, mas realmente... Ainda na hora que veio a cena das mulheres gritando lá com o homem tendo a mão cortada, eu falei, é isso, valeu. Ah, isso eu não senti nada, o meu problema foi das cenas de abuso da Agnes que passaram, né? Eu não gosto de gore nenhum, então essa parte também, cortando a mão do cara, eu fiquei um pouco... Mas como não mostrou exatamente cortando... Já me adiantou a vida. Já te alivia, né? Exato, mas de qualquer forma, se todo o meu problema forem as cenas gore, a gente vai estar junto até o final. Agora, esse tanto de abuso é que me dá um pouco, mas vamos ver até onde eu vou. Por enquanto, realmente, eu tô achando boa, atrizes boas, atuações boas, história me prendeu, então vambora. Vem aí a revolução, vem aí. Ou não, né? Porque... Pelo que a gente viu, já não veio em Handmaids, né? É isso aí. Ai, que ódio. Mas então, saindo de um testamento e indo para outro, vamos falar aí de O Testamento, né? O Segredo de Anita Harley. Tia Nica, né? O grande frenesi da última temporada, né? E dos últimos dias. Um frenesi. E eu quero que Leozinho nos conduza por essa história tão maluca e crazy de verdade. Amigo, esse documentário me pegou em muitos níveis, para além do óbvio das reviravoltas. Eu tenho que dizer que eu falei, gente, botei na pauta, falei, gente, vamos assistir aí um episódio, o pessoal tá pedindo. Aí Zanão começa, não, mas basta, não vou ver nada. De repente, foi absorvido pelo evento, ficou maluco. Aí eu nem ia ver, eu comecei a ver porque vocês estavam lá comentando, Suzuki. Foi, aí veio a Amanda absorvida, aí Leóis falou, vocês estão me deixando com fomo, e aí mais um que foi absorvido pelo efeito. É isso, porque assim, eu ouvi falar nesse documentário muitas vezes nas últimas semanas, né, todo podcast que eu ouvi falava disso em algum momento e tal, e eu acho que assim, apesar dele ser muito bem vendido com relação à coisa das duas mulheres... Ele também acaba sendo mal vendido porque não é muito sobre isso, né? Exato. Não é nada sobre isso, na verdade. Pois é. É só um detalhe. Porque, assim, a gente conhece a nossa grande protagonista, né, off-screen, Tia Nica, que é Anita Harley, que é essa mulher que eles deixam muito claro no começo, me pegou muito, que foi uma mulher que adora a vida da rica, né? Olha, sofri. Que, gente, olha a responsabilidade que essa mulher teve que lidar desde cedo com a morte de sua mãe, Dona Helena, que deixou pra ela toda a fortuna e todo o comando das lojas pernambucanas, né? Uma dificuldade, né, amiga? Oxi. E aí fala, nossa, ela se isolou, ela adoeceu, ficou diabética, meu Deus, que barra que essa mulher passou, porque ela controlava tudo, ela morava em hotel pra poder... Eu fiquei, gente, essa mulher... pela noite. Essa mulher fazia home office a vida inteira, hotel office, né? Porque ela chamava os empregados lá pra mandar, não pisava numa loja. Exatamente. E aí tava de noite pegando a mulher, fumando, sabe? Só aí... festa, barra. Pois é. Nika, e aí, né, não, gente, mas... essa figura assim que em nenhum momento ninguém poderia imaginar que ela era uma grandíssima sapatão, né? Uma carinha de vovó, sabe? É. Distinta, né, menina? Eu acho que pode ser sapatão, mas eu acho que ela pode não ser nada, não ter pegado. Lógico, pode. Ah, amigo, pode, pegou. Né? Amiga, eu acho que pode não ter pegado, sabia? Amigo, eu conheço a história de sapatão real, da vida real suficiente, pra saber que essa mulher pegou aquelas duas e adotou aquela criança. Eu acho que. Nossa, eu acho que sim. Amiga, se ela tivesse adotado, ela já tinha adotado faz tempo. Por que que ela não adotou? Não, mas adotou. Assim, ela não queria que ninguém tivesse direitos, né? Pessoas direitas não merecem direitos. Amiga, mas que ela deu esperança pra Suzuki, pra Cristina e pra todo mundo. Deu. Duvido. Eu acho que Cristina nem sapatão é. Eu acho que. Não, assim, pelo que eu entendi. Nem Suzuki, né? Então, não, então, eu acho que Cristina é sapatão. Eu acho que eu acho também. Não. Porque Cristina é casada? Era casada? É. Então, vamos... aí eu acho. Sabe o que, que eu acho? É, fala depois aí, eu faço. Vamos situar rapidinho. Anita Harley, então, ela herdou essa grande responsabilidade, que era cuidar das pernambucanas, uma loja que mudou a vida de 16 milhões de brasileiros, né? Eles falam o tempo inteiro. E aí, ela, em algum momento de sua vida, se eu não me engano, em 99, eles falam. Ela acordou e falou assim, menino, eu acho que se acontecer alguma coisa comigo, que eu fique inconsciente, impossibilitada de tomar decisões por conta própria, eu deveria deixar a minha guarda, a minha curatela, a cargo de minha escudeira, meu braço direito, na Pernambucanas, o grande Cristine, né? Cristine já trabalhava com Dona Helena, né? Porque Dona Helena era viva e a partir daí ela passou a ser o braço direito de Anita Harley. E a Anitta deixou, aparentemente, um documento do seu próprio punho dizendo, né, estou no pleno uso das minhas faculdades mentais e caso eu seja, né, internada em alguma clínica, algum hospital, presa, drogada, prostituída, enfim, Cristine que vai se responsabilizar. Uhum. Ela fez isso, continuou vivendo sua vida, né, muita mulher, muita cachaça. E aí, quando ela veio a ter foi um derrame? AVC. Um AVC. Ela saiu gritando por segurança e tal, e ela entrou no hospital e não sai mais, né? Porque ela está em coma há 10 anos. Uhum. E aí, Cristina, então, ficou responsável, né? Tanto por administrar o dinheiro, quanto por cuidar dela e, né, por organizar o que seria feito a partir daí. Cuidando do pessoal e do profissional. Isso. E aí, parece que... No momento, acho que o documentário é muito bem estruturado no sentido de que ele vai apresentando personagens aos poucos, né? Sim, isso é muito foda. Apresentando quem você vai odiar mais, o próximo sempre você vai odiar. Exato. Mais que o outro. Por ordem de ódio, né? Sim, porque esse primeiro episódio citou muito bem quem era a Anita Harley, mostra um pouco ali dos familiares que participaram, que deram depoimento, então a gente vê a irmã muito mais nova de Anitta, né? Ela se apresenta assim, pra falar que não é véia. Temos a minha amiga pessoal, Tizuki Yamazaki, diretora de Blue de Cristal. Eu amo muito esse surto. Que era também amiga pessoal de Tianica. Fiquei de cara. Temos as duas primas sobrinhas, né? Que são as comentaristas de humor, alívio cômico. Maravilhosas. Elas são a gente ouvindo e falando absurdo. Exatamente. Isso. Elas botam pra fuder, elas não estão nem aí. Xinga todo mundo, fala mesmo o que elas pensam. Finge que nem tá no documentário. Pois é. Muitos advogados que vão aparecendo. Então tem o advogado da Cristine, né? Que é essa curadora da Anitta. E algumas outras personalidades ali que vão opinando. Mas já no final desse primeiro episódio, a gente conhece a situação que, quando Cristine foi na casa de Anita Harley, ela foi, parece que, sei lá, ver uns carros, né? E ver o que poderia fazer em relação aos bens de Anita. a dama de companhia de Anitta, grande Sônia, né? Bateu o pé e falou: você não mexe nos carros na minha casa, porque eu sou mulher de Anitta. Essa casinha, ela me deu essa casa. E aí, uma coisa que me pegou foi que a diretora do documentário também dá muitos depoimentos, né? Nunca vi aparecer tanto a diretora quanto ela. Uhum. E ela fala que até quase o fim do documentário, a querida Sônia não tinha aceitado participar, não tinha aceitado dar depoimento. Sim. Eu pensei, como é que ia ser esse documentário? Porque só dá a Sônia a partir daí, exato, né? Exato. Então ia ser bem diferente. Meu ouvido. Olha o momento, né? Pois é. E aí nós conhecemos, então, o Juque, que ela fala bem assim, né? Que é essa mulher oportunista de carteirinha, que em algum momento da vida conheceu a Anitta, foi contratada por ela, mas ninguém sabe muito bem pra fazer o quê, né? Porque eles falam, o Suzuki não usava uniforme, né? Não tinha ocupações com a Anitta, ela só posava pra fotos, dava cheirinho no cangote. Ia para eventos e viagens com ela. Sabe uma coisa que me deixou muito surpresa nessa parte? A forma como todo mundo falava naturalmente o termo dama de companhia. Sim, como se fosse normal, né? A dama de companhia. Com certeza era a dama de companhia. E o Stitch? Que é esse, dama, né? Exato. Assim, numa naturalidade, não. Sendo que assim, a Anitta tinha governanta, um monte de empregado, gente que tava ali o tempo inteiro com ela também. E aí ela precisava de uma dama de companhia extra? Pois é, não entendi. Eu acho que assim, gente, evitando processos aqui, que eu sei que tem muitos advogados envolvidos no caso, eu acho que supostamente a Anitta comeu todo mundo que se disse comida ali. Opa. É muito coincidência, todo agora apareceu um monte de sapato. Passou o rodo, né? Pois é. Porque o povo que fala nos documentários assim, Anitta, gay, imagina. Eu amei essa parte. Você acha que a Anitta era homossexual? Não, acho que não. Por que, que você acha que não? Ah, né, pelo meio onde ela foi criada, né? Ela foi muito bem criada, uma educação diferenciada. Eu, gente, o que tá acontecendo? Ah, queria matar esse homem. Ah, eu amo muito. Ah, que ódio. E a partir do momento que a gente conhece o Shujuki, né, que ela fala que ela travou essa grande batalha legal com o Christine, a gente vê que começou a dar muita merda, porque os advogados de Shujuki, estrelados aí pelo grande Daniel, né, o maior chave de cadeia supostamente que tem no direito brasileiro, eles conseguiram anular esse testamento de tutela que a Anitta tinha feito. Sim. O que me confundiu muito, porque assim, eu não sei se eu perdi algo do documentário, assim, eu entenderia se eles tivessem questionado a validade, veracidade. A validade, tipo assim, ah, não foi ela que assinou, foi falsificada, alguma coisa assim, mas não tem nada disso, né? Não. Não. Porque o que aparece é o Daniel falando assim, não existe isso, isso era uma procuração para uma internação simples, não se aplica a um coma. Só que assim, pelo que eles leram do documento, super se aplica. Sim, eu também entendi assim. Eu acho eu que também sim. Acho. Allegedly, é negócio de... Bullshit, né, jurídica. Total, total. Pra mim, é meio que... alguém molhou a mão de alguém ali. Exato. Porque o que eles fazem é, eles anulam esse documento, eles reconhecem a união estável da Anitta com a Suzuki, e aí a Suzuki passa a ser curadora por um tempo, o que pra mim é muito absurdo, porque assim, a Anitta tendo pegado ela ou não, ela deixou claro e expresso o desejo dela de que Christine cuidaria, né? Então, pra mim já começou muito errado essa história toda, né? Que só vai piorando. E aí, como se não bastasse a Suzuki ter reivindicado, né, a ser a esposa de Tianica, ela teve um filho, o grande Arthurito, né? Nossa, o homem com um homem Vicente, com quem ela teve toda uma vida, ela morava com o pai de seu filho, mas ela disse pra justiça, não, a Anitta era mãe de criação do garoto, a gente combinou, né, aconteceu, eu adoro que ela fala assim, aconteceu, a gente decidiu. E aí nisso entra a família dizendo, não, ela disse várias vezes, inclusive pra dona Helena, que Arthur... O que não me pegou um pouco, eu achei que Dona Helena tinha morrido antes de tudo, né? Mas eles botaram Dona Helena de volta na história. Que a Anitta falou que Arthur nunca voltou seria filho flashbacks, de criação. É. E aí, assim, o que Suzuki usou para provar esse grande vínculo de mãe e filho de Arthur eram fotos de Arthur abraçando a Anitta na cama e do filho de Tizuki Yamazaki, né? Que tava no processo também. Gente, eu achei o auge isso deles falarem assim: ah, tinha umas crianças aleatórias lá, como se fosse Arthur. E aí os advogados falaram: não, não é porque cometemos alguns erros que houve fraude no processo, né? Não, eu amo quando o Daniel fala assim: o que é um ou outro erro quando há um mar de provas? Sim. Ai, gente, como eu odeio esse homem. Não, ele ainda fala assim: ah, a gente foi pegando várias fotos, não tinha como conferir uma por uma com a Suzuki, se era o filho dela, né? É. Ela nunca reconheceria Suzuki, o filho dela, né? Ai, gente, pois é. Não faz sentido nenhum. Sendo que depois eles acham várias fotos, muito mais de Suzuki com o pai da criança e o filho, né? Não é? Gente, é ela muito tentou absurdo, destruir. Porque assim, tinha um documento da mulher falando que tava com a outra. Aí do nada ele falava: vamos casar essa aqui, porque ela falou que ela é mulher, então vai ser e ia ser filho. Gente, uhum, não faz sentido, gente, nenhum. Gente, eu vi advogados falando sobre isso, conforme meu algoritmo foi alimentado, apareceu vários advogados falando sobre isso, e eles falaram que, tipo assim, dois erros muito graves, tipo, um juiz nunca ia aceitar, falar assim: não, ela realmente assumiu essa maternidade sem ela expressamente dizer isso. Tipo assim, esse processo não era nem pra existir. Isso é um. E em relação ao casamento, tipo, tem um bagulho, acho que o nome é concubinato, um bagulho assim, que é uma relação paralela ao casamento, porque a Suzuki é casada. Uhum. Então, essa parada dela também com a Anitta também não tem direito nenhum, porque se não é casamento, se é concubinato, ou seja, eu tenho uma relação extraconjugal, a pessoa do extraconjugal tem direito a nada. Eu amo quando eles falam assim, né? Exato. Eu amo quando eles falam assim: não, mas a Suzuki não era casada com o Vicente no Brasil. Eles se casaram em outro país. E meu anjo. Ela morando com o cara. Ah, ele morava porque ele não tinha pra onde ir. Pelo amor de Deus. Então. Isso aí não faz sentido. Não, as pessoas. Não, é discernimento, parece que as pessoas não tinham. Não, porque... É muito absurdo, cara. A gente que não é advogado nem nada, a gente vê ela falando: ah, eu casei, né? Porque a gente viaja muito, aí facilita a entrada em outros países. Ah, mano, sério. Aí ela vai pro tribunal e fala isso, o juiz fala: tem razão, realmente é muito difícil entrar em outros países. Passaporte brasileiro, é melhor mesmo ter. Ah, mano. Não, e aí o cara que tinha 20 anos na época que a mulher teve AVC nunca foi reconhecido como filho. Sim. E agora ele a reconhecia muito, né? Sim. E aí o que eu acho o auge desse plot de Vicente é que, assim, a Suzuki fala como se Vicente tivesse sido só um cara que ela deu uma noite e, né, ficou acordado, que seria o pai. Porém, como muito bem levantado pelas primas de Ninica, por que que ela pediu pensão pra Vicente, se Vicente não era nada pra criança? Lançaram. Olha aí. Porque aí ela fala que a Anitta que falou pra ela: pede pensão pro Vicente, vamos acabar com isso. Acabar com isso era tipo: foda-se, Vicente, exato, vamos viver nossa vida com nossos filhos, né? Porque, exatamente, claramente, a gente não precisa do dinheiro. Então, né? Pra quê? Uhum. E elas comentando isso, dando risada, né? Sim. Ai, meu Deus do céu. E aí não só a justiça reconheceu Suzuki como mulher de Anitta, como reconheceu Arthur como filho adotivo baseado nessas fotos. Mano. Aí é o que eu falei, eu acho que a Anitta pode ter tratado o garoto com, né, uma proximidade mais do que só uma amiga da mãe dela, pode, mas não dá pra dizer que era filho da mãe. Tu acha que a Anitta, com aquela cara de sapatão caminhoneira, era muito apegada a crianças? Amigo. Ah, amiga, ela era muito apegada a Suzuki, né? Dá pra ver. Ela era muito apegada a rachas, né? Exato. Eu acho que se eu fosse uma mulher bilionária, tu acha que eu ia casar? Eu ia comer o mundo inteiro. E fora do mundo, a lua e todo o resto. É o que ela supostamente fez. Pô, pelo amor de Deus, gente. Pra quê? Mesmo tendo sido bem criada. Eu que fui mal criada, já tô pensando assim, mas ela que foi bem criada. E mesmo trabalhando dia e noite, né? Que não saía do hotel pra. A amiga, ela trocava o dia pela noite, viado. E ela, assim, A história da Cristine, para mim, tem muita coerência. E é isso que me faz acreditar nela. Tipo assim, esse documento que ela escreveu porque ela sabia que a saúde dela estava debilitada. Sim. E ela ficou muito na merda depois que a mãe dela morreu. Então, assim, ela foi precavida. Acho que ela tem um testamento. Tenho certeza absoluta que ela tem um testamento. Mas ela foi precavida de fazer essa parada da curatela porque ela sabia que a saúde dela estava na merda. Então, assim, até agora eu tô lá de Cristina. Não, eu também, mas assim, aí o que me pega é testamento, você vai no cartório e deixa, né? Você não deixa no cofre, que eles falam, arrombaram o cofre de Anitta em tal dia e sumiram com o documento. Enfim. Então, eu acho meio esquisito ela ter deixado esse da curatela e não ter deixado um testamento real de tipo. Mas eu acho que ela deixou, amigo. Eu acho que tá com alguém. Que só vai revelar quando ela morrer. Você acha que de repente tinha uns advogados que só esconderam, falaram que iam protocolar e tal, e não deram um compromisso pra ela? Tem um advogado dela que fala assim, a mulher pergunta, mas ela escreveu um testamento? Aí ele fala, ela escreveu um testamento, mas ela chegou a assinar esse testamento? Aí ele fala, eu prefiro não falar sobre esse assunto. Então eu acho que os advogados dela têm esse testamento, ele não pode revelar, talvez seja uma cláusula do próprio testamento, dele não ser revelado antes dela morrer, e estão aguardando só esse momento. Mas eu acho assim, a minha teoria... Não, não vai morrer nunca, né? Tá deitada lá de boa, né? Vai morrer por quê? Tá só a Ana Paula lá no quarto? Que horror. Amigo. Eu tenho uma teoria assim, que eu acho que ela pode ter comido as duas, acho. Mas eu também acho que assim, ela não tinha nada com ninguém. Suzuki era tipo uma amiga lá puxa-saca que tava. E aí ela. E aí, como ela ficou com teve um AVC e tal, aí Suzuki se aproveitou porque é uma alpinista social, né? Que tá na cara dela. Tá na cara dela que ela é uma biscate safada. E aí falou assim: a família viu o que aconteceu, Cristina era amiga, era confidente, era a que ia manter os negócios. Família fez o quê? Cristine, você vai ter que falar que você também comia, que a Anitta te comia. Vai lá e finge. Eu acho que você... A família gosta dela, é uma pessoa que eles podem controlar. E aí falou, ó, vai lá falar isso. Por que que ela foi aparecer depois de anos e contar que ela tinha também uma relação? Aí que o que acontece é isso. A Cristine até então tava só, né, profissional e pessoal cuidando. E aí ela, depois que a Suzuki ganha, ela vem dizer, não, ela não pode ser a companheira porque eu era companheira. E a família toda fala, porra, nunca nem imaginei que Ninica gostasse, mas se gostasse era de Cristine, né? Não ia ser de Suzuki. E aí, assim, eu não sei se o documentário decidiu dar pouco enfoque nisso, ou se a Cristine também não quis falar mais do que ela falou ali, mas isso passa ali, ela fala, ai, amava a Anitta, não sei o quê, e a Cristine some depois, então eu não sei... Também, Cristina, talvez não seja attention whore como a Suzuki é, né? Com certeza. Não, eu acho que ela é muito mais low profile. Pois é. E a Suzuki, ela entregou muito mais, porque a partir daí a gente começa a ver esse embate dela com o próprio filho. Sim. E aí os últimos episódios são basicamente essa treta aí. Advogado, nojento, Suzuki e o filho. É. O filho, gente, é importante dizer que ele passa... o documentário inteiro com cara de choro. Sim, falando sobre essa super família que ele tinha com o Ninica, apesar de Ninica nem saber o nome dele. E ele passa o tempo inteiro, ele tá com a camisa polo igual, só que com outra cor. Você não falou o motivo do nome dele, né? Nossa, gente. É Arthur o nome do querido, né? Arthur. Eles falam assim, o nome dele é em homenagem ao grande Tutu Harley, né? Que era o avô de Ninica. E aí o advogado chega ao cúmulo de dizer assim, está tão claro que o Arthur é filho adotivo da Anitta, que ele tem o nome do avô dela. Eu falei assim, mas qualquer pessoa dá o nome que quer, meu anjo. A cara de pau sem fim. Não precisa ser filho adotivo de ninguém pra chamar Arthur, não. Ai, gente. E aí esse homem passa um tempão chorando e falando que ele é muito santinho, falando que ele tem uma relação conturbada com as mães dele, mas que ele queria muito a mãe dele de volta. Aí tem um momento que ele fala assim, se eu tivesse a minha mãe de volta, eu desistia de tudo. Aí o produtor fala, qual mãe? A que tá respirando. Eu falei, mas a Anitta também tá respirando. É, né? Olha, com aparelhos, né, mãe? Mas tá respirando. E a gente descobre mais tarde que Daniel assim como o Vidya, né, que é o personagem que vai aparecer mais tarde, estava junto quando inventaram a cocaína, né? Supostamente. Allegedly. E aí batia na mãe, não sei o que, fazia o inferno na vida dela. E aí eles romperam. Daniel não, Daniel é o advogado. Arthur. É, Arthurzito. E aí Arthurzito colocou o grande Daniel, que supostamente estava de cadeia, como presidente da Las Pernambucanas. Poxa, o cara que parece ser tão do bem, né? Pois é, um homem que fala como um bandido o tempo inteiro. Não sei se ele é, não me processa. E soltando versículos bíblicos também. Nossa, gente. Eu sou um homem de muita fé. E eu amo que tem uma hora que ele fala assim: esse processo é a minha via cruz, é a minha, meu Hail Mary. Porque não é só por conta da vontade da Anitta, é pelos não sei quantos milhões de brasileiros. Eu falei, meu anjo, para. Vocês estão falando como se a Pernambucana fosse uma grande instituição filantrópica e é uma loja. Não é? É uma loja. Eles falam também como se o Brasil fosse perder muito sem a Pernambucanas. Olha, sério. E assim, cara, e esse embrólio deles dois, porque uma hora o Arthur assume. Aí daqui a pouco o Daniel vem e acusa o Arthur de desviar dinheiro da empresa. E aí ele sai, o Daniel assume. E daqui a pouco vem a justiça e fala: ninguém vai assumir mais, vai assumir, vai ser uma pessoa que eu vou botar. Não tem nada a ver com essa família, por enquanto vai ficar essa pessoa. Não, e eu achei o auge que Arthur e Suzuki brigam, porque Arthur refaz faz as pazes com os primuchos, né? Uhum. Sim. E ela fala: nossos inimigos que fizeram de tudo para prejudicar a Anitta e eu. Sim. E tem vários momentos do documentário que a Suzuki fala: não quero falar, não vou falar mais. Sim. Vários, só para manter o mistério. Pois é. E aí tem um momento que a gente percebe, né, que é o Daniel que tá na sala junto com a entrevista, né? Como? Ah, sim, sim. Na entrevista da Suzuki. Ele tá desconfiando nela. Exato. Ela fala assim: porque Arthur acha que eu fui manipulado por Daniel. Você me manipulou, Daniel? E Daniel, com certeza. Jamais. Eu jamais. Ai, manipulação. Não sei de manipulação nenhuma. Mas, ó, dito isso, a Suzuki, ela foi manipulada pelo Daniel? Foi. Mas ela também é uma grandíssima safada. Sim. Ela não tá nem aí pro filho dela. Ter todo esse chororô que o filho dela fez, a diretora contou pra ela, ela falou: tá bom, obrigada. Vai me avisando, né? Vai me avisando. Qualquer coisa vai me avisando. Nada disso me comove. Óbvio também que, porra, ele, né, bateu nela, allegedly, né? Allegedly. Várias coisas aconteceram também que ela não quis falar sobre. Várias queixas, né? Então, eu entendo, mas assim, tudo isso, eu acho, todo esse cenário, eu acho que já mostra pro jurídico que nenhuma dessas partes tem que ficar com porra nenhuma. Entendeu? Que é tudo ali, todo mundo quer poder. Parece que a Suzuki também já não tem mais dinheiro. Vendeu todas as joias para sobreviver aí depois desses 10 anos. Que arrumaram uma empregada, ex-empregada dela também, para falar que ela vendeu tudo, que tava em situação de barril aí. A empregada de IA, né? Empregada de IA, né? Que não aparece o rosto e a voz modificada de IA, parece verídico. Ai. Parece. Sabe verídico? O que é que eu... Porque assim, eu fiquei me perguntando, o que a Anitta tem, ela herdou de Dona Helena, certo? Sim. Certo. E a Anitta tem muitos irmãos, né? Que só um aparece, mas que tinha outros. Sim. Os irmãos não ganharam nada, a Anitta tinha tudo. Não, deve ter ganhado, mas eu acho que a maior parte do dinheiro dela vem da empresa, que a empresa ficou com ela. Mas se ela morrer, ela tem que dividir com os irmãos. Ela não, né? Porque eles dão a entender que já acabaram com quase tudo, né? É, então. E como a empresa hoje é tipo, administrada pela justiça, né? Tipo, um caso. Tipo, a família não tem mais envolvimento. Eu não sei, esse povo ganha algum lucro da Pernambucanas hoje? Qual que deve é, ter, pessoal? Com certeza. Ah, eu acho. Porque que se eles tiverem ações da empresa, com certeza eles ganham alguma coisa. Porque eu acho que conforme o próprio Arthur falou várias vezes, quando você está no controle da curatela, absolutamente todos os gastos são aprovados por, enfim, a fiscalização ali daquela curatela. Exato. Não, e eu fiquei de cara, porque, por exemplo, quando o familiar que eles mais gastam tempo fora esses que aparecem é a grande Vidya, né? Que quando a cocaína foi inventada, já estava próximo, supostamente. Que é uma foi sobrinha... ela que fundou, né, a cocaína no Brasil. Sim. Que é uma sobrinha da Anitta, que está há muitos anos internada numa clínica de reabilitação, mora numa clínica de chiquérrima e tal, porque ela tinha muitos problemas com drogas, e que a família meio que tentou usar ela para controlar a empresa, porque ela tinha uma porcentagem muito alta da empresa, então ela, meio que ela e a Anitta juntas, tinham um controle maior, e aí ela foi internada meio como subterfúgio para controlar a empresa sem a Anitta, né? E aí eu fiquei, mas não faz sentido a sobrinha ter uma porcentagem maior do que, sei lá, a irmã da Anitta, por exemplo. É, mas a irmã da Anitta ainda é viva? Pode sim, ser. A irmã da Anitta é muito mais nova que ela. Aquela é filha dessa irmã muito mais nova que ela? Então, não sei de quem é a sobrinha filha, porque eles não falam, eles só falam a grande sobrinha Nvidia. É, porque e eu não sei se a irmã morreu faz sentido, porque aí isso passou pra filha dela. Não, amiga, mas a irmã aparece no documentário toda hora dizendo, ah, se a Anitta acordava, trazer ela pra morar comigo, minha irmãzinha. É, eu não tô lembrando da cara dela, tô lembrando dessa muito mais jovem. Ela tem duas irmãs, não é? Ela tinha... É, ela tinha duas irmãs. Duas irmãs mas... e um irmão, uma coisa assim. É, a irmã... É, ela tem um irmão também. É, a irmã mais nova foi a que mais apareceu, mais falando também sobre ela. Ela não parece aquela mãe do Beleza Fatal, que era uma das filhas do médico lá? Como é que é o nome daquela? Aquela que tinha problema na cara, que usava botox toda hora... Ela me lembrava muito aquela mulher. Não lembro, não. Também lembro de Beleza Fatal essa hora. Mas assim, ela tem uma cara de senhorinha, né, cara? Ah, tô vendo aqui, ó. A Anitta teve dois irmãos diretos por parte de mãe, que já morreram também. Morreram no fim da década de 90. Robert e Cristina. E a outra irmã, que é a Karen, ela não é herdeira, não é filha de Dona Helena. Ah, é filha. Então ela não é herdeira direta, né, da Pernambucana. Ah, tá. Então essas duas sobrinhas são dos que já morreram, então. Pode ser, a Vídia deve ser filha de um dos dois. Faz sentido. Deixa eu ver se tem aqui. Gente, tem um documentário em inglês sobre Anita Harley, The Billionaire Prisoner of Her Own. Não tem uma árvore genealógica pra gente acompanhar? Pois é, né, gente? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, a primeira, botei árvore, já apareceu. Tem um vídeo. Ó, vamos lá, mãe. É, Erenita Helena Groschk, Cavalcante Landgren, falecida em 90. O pai, o grande Robert Bruce Harley, que foi vice-cônsul americano. Aí tem aqui bisavô, não importa. Primas de segundo grau barra apoiadoras, André e Juliana, né? As maiorais. As divas. Ah, mas não tá aparecendo aqui. Eu queria saber se de quem a Vidya era filha. Era filha. Ah, tem também a grandíssima barra, né, da mãe das divas, que se suicidou. É, isso foi realmente um final que eu não esperava, sendo que ela era realmente assim, tinha uma admiração gigante pela Anitta, né? Sofreu muito com a Anitta doente também. E entrou numa depressão foda depois também da morte da Helena. Né, da mãe da Anitta. E aí acabou que teve esse fim super bizarro, de trágico, né? Ó, tem um plot aqui que parece que não tá no documentário, que os filhos de Robert, né? Então, os filhos do pai de Anitta entraram na justiça em 2001 e o STJ determinou que cada um dos sobrinhos de Anitta recebesse 25% e os dividendos retroativos de milhões. Meu Deus. Então tá aqui, ó. Ana Paula Harley, a primogênita de 55 anos, segue o legado familiar e está à frente de projetos estratégicos do grupo por trás das casas pernambucanas. Temos Robert Bruce Harley, 52 anos, não atua no grupo, mas é sócio. E ele é CEO da JHSF Malls, que administra shoppings para o consumo de luxo, como Cidade Jardim, em São Paulo. Tem a grande Ana Cecília, designer de joias. Ana Beatriz Harley, que é sociedade em 6 empresas do grupo. E Hugh Anthony Harley, que é o caçula, sócio nos grupos, mas preside a Aurum, uma empresa com foco em cuidar e administrar patrimônios de famílias de forma personalizada. Olha aí! Eu amo! Isso é um negócio. Então, aí são todos os amigos de Arthur, né? Todos os amigos de Arthur. É, a gente também não pode esquecer da grandíssima senhora que teve um sonho de revelação divina. Não. Gente, quando vai pra esse... Eu amo que a diretora do documentário fala assim, uma história que teve tantas reviravoltas, ia ter reviravoltas até o fim. Não é? E aí eu vi essa querida, super simples, uma mulher tal, eu falei, cara, essa mulher não tá mal intencionada, não. Ela realmente deve ter algum indício. E aí a mulher me perdeu quando ela falou assim, estou evangélica e tive um sonho com Deus, em que Deus falava pra eu ir atrás da minha família. E aí o pastor da minha igreja falou que eu era a cara da Anitta, porque ele trabalhou na Pernambucana, ele conheceu ela muito bem. Quem nunca, né? Olha aí. E aí, gente, eu falei, não é possível, bicho. Aí tu pediu um DNA por conta de um sonho. Eu amo ir ao DNA pra saber se ela é filha de Anitta ou irmã de Anitta. Ela falou, alguma relação eu tenho. Porque o pastor falou e ela olhou a foto e se parece, né? Não, mas tem um plot também de não sei quem que era... Eu não sei se era o pastor ou se era alguém da família adotiva dela, que era... Não, era o pai adotivo dela, que ia para as Biroscas, que trabalhava para o pai da Anitta. Sim. E aí um dia bêbado, ele soltou em casa que ela era filha de um alemão com a brasileira. Sim. E aí ela ficou com isso na cabeça. Quando o pastor soltou a letra do cara da Anitta, ela ligou lá com o Cré e falou, só pode ser isso. Só pode ser isso. Sou filha da Anitta, mamãe. Exato. Não vou negar que vejo certa semelhança. Mas amiga, mas veio a branco, loira, né? Também, né? É. É. Branca, veio loira, mesma cara. É isso. Mas enfim. Tá, a gente, aí, quando tá ficar aí. Velho, vai ser tudo igual. Que ótimo. Ah, vai ser assim, vem aí esse processo. Né, também, de descobrir se essa mulher tem algum parentesco ou não. Ela diz que não quer dinheiro, só quer conhecer a família dela, o que é uma grande mentira. Poxa, não quero. Mas dinheiro também. Vocês acham que eles liberam de pegar a DNA da Anitta pra fazer essas coisas dessa delúgio, não? Amiga, tá pegando fazer exame ali toda hora? Pega um pontinho só. Amigo, se ela fosse muito rica e tivesse advogados muito picas, talvez. Mas sendo uma fodida, o Gigi já foi muito bom, querida. No máximo você ficar amiga de Arthur, né? Os dois da sarjeta. Mas eu acho que tá faltando grande plot pra mim, que é o mais especial de todos, é que, na verdade, Suzuki queria tanto entrar na Anitta que queria ser Anitta. Sim. Gente, vocês já tinham comentado do cosplay, mas eu não tava preparado pra ver ela com aquela peruca loira. Ai, eu também não. A mulher não usa óculos, a mulher não usa vestido florido e não usa peruca loira. E a cara de pau dela de falar, eu de cosplay, não. Jamais. Eu sempre usei essas perucas. Eu sempre usei. Gente, era normal. A cópia da Anitta. Na Bahia é normal, né? É cosplay regional. Né? Regional. Olha. Que cretina, né, cara? Como pode ser assim? A gente descobriu que, na verdade, Suzuki quis ser a Anitta, né? Na verdade. Foi na Pernambucana, apareceu com vestido florido de óculos, peruca batidinha loira e fez um todo discurso motivacional. Não, ela falando... É muito engraçado, gente, essa parte que ela tá com a peruquinha loura. É realmente uma si. Ela merecia pelo menos um M. daquela interpretação. Não, e a gente não explicou o apelido Suzuki, né? Porque vocês estão ouvindo a gente, caso saibam. Sônia não é uma mulher oriental, de forma alguma. E aí uma hora o entrevistador fala, mas por que Suzuki? Ela diz, Madame Bovary. Gosto muito da personagem Suzuki, é um livro que li numa época muito, muito especial de minha vida. E aí é isso, pra vocês que são Madame Bovary, tá aí a origem de Suzuki. Mas ela leu o livro? Ela não falou que ela só viu o personagem? Eu acho que ela leu. Ah, eu não vou lembrar, não. Sônia é muito culta, amigo. Mas Sônia parece realmente ser uma pessoa muito culta. Ah, sim. Muitas referências, né? Porra! Ai, gente, olha. Imagina se ela tivesse lido sonatinho em vez de Madame Bovary. Eu ia chamar Keiko. Ia ser Keiko. Olha aí. Muito melhor. Que ótimo. Né, tem um momento também que me pega do Arthur falando assim: minha mãe fez tudo que ela fez porque ela vivia assombrada pelo fantasma do aluguel. Eu também. Eu também. Quando chega a fatura, eu fico nervosíssimo. Ai, falta arrumar. Vocês arrumar uma velha aí pra ser. Exatamente, o Manica aí. Pra... E a gente não falou de um super personagem também, que é o venezuelano, né? Ah, é, essa grande testemunha, né? Essa grande bicha, né? Aí uma hora pergunta: você já viu a Suzuki e a Anitta beijarem na boca? Ele: ah, isso não, que elas eram muito discretas, né? Mas sempre tinha um carinho ali. Eram amantes, porém discretas. Uhum. Ah, sempre tinha um carinho, é muito bom, cara. Gente. Sendo que eles mostram, tem um dia que a Anitta beija a Suzuki na boca no evento da empresa, né? É, ah, não, que... e também tem o vídeo no Réveillon, né? Sim. O vídeo no Réveillon. Uhum. Mas é isso, gente. Amigas com privilégios, é isso. Não. Eu quero muito um filme agora desse ano. Eu quero ser uma dama de companhia, só isso. Ah, eu quero ser uma dama de companhia. Imagina a Suzana Vieira sendo Suzuki. Porra. Ia ser tudo. Ia ser tudo. Por que não fazer uma novela baseada nesse caso? Uhum. Aguinaldo Silva, alô? Pelo amor de Deus, pelo menos uma minissérie. Uhum. Nunca pedimos nada, né? Nossa, e assim, no final tem uma hora que todos eles estão falando: ah, o que, que faria se Tia Anitta acordasse? Aí o venezuelano fala: se a Anitta acordasse hoje, ela morreria. E aí eles começam a mostrar umas cenas, uma filmagem da mulher deitada assim, igual a boneca da Meredith na maca. E eu pensei, cara, ia ser absoluto cinema se acabasse com ela abrindo os olhos, né? Tanto claro. Bela em Crepúsculo, né? Isso. Gente, o que eu penso, assim, não faço ideia, tá, medicamente, mas uma pessoa que passou 10 anos em coma tem alguma chance de acordar e sobreviver e ter algo funcionando no corpo? Porque, assim, menino, uma amiga minha que também ficou com hiperfoco nesse assunto... Falou que foi pesquisar quanto tempo uma pessoa já ficou em coma e acordou, e parece que foi 12 anos. Meu Deus. Com consciência, assim. Então tem chance, aí, né, de vir o 2. Exatamente. Então tamo aí. Eu sei que eu acordo de manhã todo dia, eu agradeço a Deus pela minha vida. Eu peço a Deus um emprego e essa mulher acordar. Até ela acordar, vai ser a minha rotina matinal. Você põe o joelho no chão e uma oração para ela acordar. Ela sempre vai ter a minha fé com ela. Ela pode não ter nada. Mas ela não teve morte cerebral, nada, né? Não. Não, isso tem um cara também que fala. A gente não pode considerar ela morta de forma nenhuma. Ela não tem morte cerebral. Ela tá lá respirando. Enfim. Mas não... Mas, tipo, se ela acordasse hoje, ela não ia conseguir andar, não ia conseguir falar. Não, e ela ia ter muitos problemas musculares, é muito tempo deitada, ela perdeu muita massa muscular. Uhum. Então, ia ser todo um processo para ela conseguir ter alguma qualidade de vida. Conseguiria, mas ia demorar. É. Quantos anos ela tem? 74, acho. É, então, ainda é mais difícil, 74 anos. E aí, imagina com 40. O Suzuki lá, infernizando ela. É. E com quem que ficou mesmo, tá com a guarda dela agora, que eu não lembro. Agora tá independente, um preposto da justiça que não tem relação com esse povo maluco. Mas Cristine tá proibida, né, de ir lá, uhum, vê-la. Acho que Suzuki pode ainda, e o menino Arthur também. É, mas Suzuki não é mais mulher, né? É, não é. Ah, é, agora anulou, verdade. Então também não só pode. O Arthur. É, só o Arthur que, meu Deus... Faz o maior sentido isso. E as primas, né, que falam: ah, agora que o Suzuki não é mais mulher, vou lá visitar a Tia Nika. Nossa, se as primas ficassem cuidando dela, ela, essa mulher já tava acordada. Mas ia focar tanto que a mulher ia acordar. Elas são maravilhosas, as primas comentadoras. Apoiadoras, né? Elas são icônicas demais, gente. Não tem pra ninguém. Elas são essas de RS. Cadê o spin-off delas? É, amamos Cristine, Yas, Slade, Anitta. Cadê o I pra fazer o outro documentário agora com a visão da A gente vê. Porra, aí. Ai, que raiva, cara. Mas, ó, Altíssima qualidade esse doc, realmente. Nossa, é um negócio tão absurdo que você acha que só pode ser mentira, não. Mas é cada hora uma coisa melhor. É o momento, né, gente? Demais, demais. Nossa. Nunca critiquei vocês por indicando tanto uma coisa pra gente assistir. Uhum. Olha aí. Não, e assim, né, gente? Um assunto de interesse dos 213, 14 milhões de brasileiros, né? Sim. Com tudo isso, ela ganhou uma oração diária da Amanda, né? Pelo menos pra recuperação dela. É isso, amiga. E sabe uma curiosidade que eu não sei se tem a ver com o como de Tia Nico ou não? Brasília só foi ter Pernambucanas tem uns 3, 4 anos. É. Aqui no Rio teve, aí fechou, aí agora abriu de novo. Ah, então aí não dá muita gente, não. Ah, não. Ah, é tipo uma Riachuelo, sei lá, é uma língua, aqui, né? Aqui na Barra só tem em um shopping que eu conheço. Pernambucanas. É porque eu lembro que assim, quando eu morava no interior da Bahia, né? Que eu sou um jovem nordestino, quando eu ia a Salvador, Pernambucanas era quase a Mesbla, assim, que pra quem não sabe, Mesbla, além de ser uma Lulu da Pomerânia, ela é uma loja de muito prestígio e elegância. Garpa e elegância. Foi, é uma loja que virou o quê? Isso, ela foi, ela acabou. Acabou ser tudo. Ela, como diria a Erika, ela vendia lancha dentro da loja. Não, vendia tudo. Nossa, vendia tudo. De roupa, eletrodoméstico, tudo, tudo. Era uma grande Walmart do Brasil. E a Pernambucanas era esse nível e hoje só vende umas brusinhas e uns lençol. Isso aí. Toalha é muito bom comprar na Pernambucanas com tia Nica. Verdade. Eu comprei, sabe o que também é? Pijama. 99 acabou a mesma. 99, isso aí. Ah, foi quando a dona Lemon. Foi quando eu nasci. Foi isso. Putz, será que tem um documentário da mesma? Olha aí. Vamos procurar todas as empresas que faliram. Eu quero ver da Richelieu, por que eles mudaram o nome e voltaram para Riachuelo depois. É, depois gente, falar Richelieu. Dizendo aqui que um dos principais motivos da falência da Mesbla, além de má gestão de dívidas bilionárias, foi a incapacidade de adaptação ao novo cenário econômico pós-Plano Real. Eita! Então foi Fernando Henrique Cardoso que acabou com a Mesbla. Gente, o grande vilão da Mesbla. Ah. Fernando Henrique, traga de volta a Mesbla, que você nos roubou. E a Vale também, que você vendeu a preço de banana. Obrigado. Meu Deus. Olha. Nossa, é falando aqui que teve tentativa de salvação por Ricardo Mansur, que também faliu o Mapping. Um grande falidor. É. Ai, gente, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente fazem ideia, né? Que ideia do que seja Mesbla. E Mapping. E Mapping. Olha. Mapping, saudades Mapping. É isso, galera. As pessoas não sabem nem o que é Blockbuster. É verdade. O que é Mesbla e Mapping. E tia Nica, né? E tia Nica. Nossa, e o ódio que eu tenho de Arthur falando. Porque a Ninica, minha mãe, mamãe Ninica. Sei que, isso me poupe. Tudo nesse garoto me dá nojo. Sério. Até porque parece que ele tá sempre chapado o tempo inteiro. Uhum. Um costume, e né, amigo? E ele dá entrevista, tipo, sentado com a perna meio torta, assim. Eu em algum momento falei, esse garoto tem alguma deficiência, alguma coisa? Ou ele tá só realmente com uma postura muito esquisita? Não, ele é muito esquisito, ele é muito mal ajambrado. Ele é muito estranho. Mal ajambrado, eu acho. E tem hora que ele fala assim, eu sei que vocês não vão colocar isso. Aham. Uhum. Ah, sei que vocês não vão passar nada disso, mas não sei o que. Eu daria tudo pela minha família, desistiria de qualquer dinheiro. Eu falei, então me dá. Desistiria, é sim. Me dá. Meteu essa pra família. Quem, né? Mentira, não sou sua família, não. Quero um dinheiro no mundo, me faria ser a família desse homem. É porque que famíliazinha, né? Né? Calma. Meteu essa pra quem? Eu quero saber de Vídia. Vídia não vai dar entrevista? Que vídeo, que vídeo. Vídeo é a mulher que a invenção da cocaína tava junto. É verdade. A sobrinha. Vídeo tá internada, viu? É, pô, tá numa clínica chiquérrima, gastando todo o dinheiro. Doja, né? Também. É, a Doja. Eu quero saber desses 5 magnatas aí que a matéria botou. Olha, então, Pulana, como é que é o nome da diretora do documentário? É... Tizuka Yamazaki. Não, a Tizuka só tá lá. É... Dona diretora, vamos querer fazer a continuação? Por favor. Camila Apel, o nome daquele. Camila Apé? Camila Apel. Isso aconteceu umas coisas também, né? Pra ela poder fazer E vale dizer que isso começou como uma reportagem no Fantástico, né? Sim, que foi quando eles reverteram o negócio do Daniel, né? Que o Arthur tirou o Daniel da curatela. Agora, assim, eu acho que, dona Camila Pell, viu, moça? Eu acho que você falhou num sentido que, assim, a série dá a entender que não existe mais família envolvida na Pernambucana. A gente acabou de descobrir que tem 5 herdeiros aí mandando e desmandando no grupo, né? Uhum. E aí você nem citar a existência dessas pessoas, achei um pouco enganoso também. Não sei se proibir, podia dizer, ó, tem uns herdeiros aí, não vamos falar sobre, assim como Suzuki, porém existem, quem quiser pesquisa. Palavras duras de Leonardo Oliveira. É, eu acho que seu papel como documentarista, né, além de farmar aura nesse caso, é você terminar pelo menos falando a verdade. Ai, meu pai do céu, e é isso aí, galera. Estamos fazendo aí uma corrente de oração muito forte, agora pra essa mulher levantar. Como Jesus. Ah, é porque o documentário da Alison Mack teve season 2, né? Então queremos desse. É. Gente, à meia-noite hoje, todo mundo acendendo uma vela pela recuperação da Anica. Recuperação de Anica, né? É, pra gente saber como. Ela tá aí na maior prova de resistência da história. Nossa, caniquinha de banana. O soco da Ana Paula que não aguenta meia hora. Vocês viram que a prova de resistência eles podem ir pra dentro da casa dormir? Aham. Ah, é? Olha. Sim, mas é porque vai tocar o vídeo. Se eles não tiverem no carro apertar o botão, eles não veem. É, então, diz que tem esse vídeo que vai dar informações. Uhum. Ah, mas aí eles podem ir pra dentro da casa, beber água, fazer xixi, dormir. Aí se eles não voltarem, gente, eles só perdem o vídeo. E que no final vai ter um quiz com as informações desse vídeo. Então essa resistência é resistência. Se ele quiser dormir e responder amanhã no quiz, exato, só. Que resistência horrível. É porque o MP, né? É verdade. Ai, ai. Mas vamos para comentários, então, amigos? Vamos. Comentários aí da nossa edição 492, meus amigos. Estamos quase. Olha aí, tá chegando, hein? Estamos quase lá, tá? Falamos aí de Exokiri, de Sinta Minha Voz e outras cositas mais. Então, vamos começar aqui com o comentário de Dani Araújo. Dizendo, oi. Oi. Da pauta, oi. Só vi pelo caminho. No começo até gostei, ela me amarrou bem. Mas no meio pro fim, que bela bosta. Fui pegando o ranço de cada personagem de uma forma diferente. O ranço maior foi a cantora e o marido. Primeiro eu torcia a cada segundo pra ela descobrir a traição dele. Mas depois fiquei pensando que ele era tão patético que não tinha amante nenhuma. Só ficava flertando com a colega de trabalho. E o que foi ele dando a pulseira que a suposta amante devolveu pra mulher? Mas ela merecia cada coisa, porque achei uma palhaçada que ela fez com a produtora. E essa era a outra que perdoava tudo. Eu nunca mais olhava na cara da cantora fracassada, que foi a maior traíra de todos os tempos. Mas o que mais me revoltou foi que não teve um beijo entre o casal. E os produtores estão super na esperança de renovar, porque nunca vi um trem sem fim desse jeito. Era isso. Obrigada, Logado, por existir e eu poder expressar toda a minha indignação com quem entendo que estou falando. Aqui em casa fiquei igual a doidinha da praça. KKKKKKK. Beijo. Eu amo. Obrigado, eu que adorei estar aqui. Domingo as pessoas ficaram preocupadíssimas, né? Porque o Logado não saiu durante o dia, né? Elas estavam nervosas. Nossa, eu vi o povo dizendo, meu Deus, não vai ter. Exato. Né? Eu mudando e o povo querendo podcast. Né? Prioridades. Próximo comentário de Gabi Fernandes falando, hello, Logados! Excelente episódio. Assisti Exokiri e espero que termine na próxima temporada para terminar bem. No mais, não assisti nada da pauta. Meus fins de semana estão cada vez mais cheios, sem condições. Beijos e boa semana. Por que você quer ter vida social? Eu, hein? Para de ser doida, garoto. Realmente. Ah, por mim é que só queria ter mais 10 temporadas. Amiga, para com isso. Por favor. Não seja assim. Próximo comentário de Mariana Barbosa, nossa jurídico, né? Dizendo, oi lindos! Sim. Desculpa o sumiço, eu tava viajando. Verdade, tava no Rio, né, amiga? Tava no Rio. Finalmente estou em dia com o Logadinho. Comecei a assistir esse filme da menina filha dos pais surdos, mas só tô com ódio da mãe e achando o filme idêntico ao Coda. Ah, amiga, a gente contou que é uma versão também. Parece que eu tô vendo a mesma coisa. Não sei se vou terminar de assistir. Grupo do Logado é o melhor. Não vivo sem. E vai dar tudo certo, Du. Ai, amiga, tomara que dê mesmo. Todo dia eu fico preocupado se me mandarem embora. Como é que eu vou pagar o aluguel? Não, só vai dar pra Broadway amanhã. Amigo, você tá trabalhando 12 horas. Não vou te mandar embora. Quem que vai trabalhar 12 horas? Amiga, a iniciativa privada é desse jeito. Para de ser louco. Né, se eu me mandar... Acho. E eu tenho muitos meses de contrato, esse é o problema. Tenho muitos meses de contrato, entendeu? E eu não posso romper o contrato, senão tenho que pagar a multa. Eu não tenho dinheiro pra pagar a multa. Próximo comentário de Leonardo Sou Santos, né? O filho de Leózio com Luciana. Amo. Amo acompanhar os comentários de vocês sobre o BBB, porque nas últimas semanas nem tô conseguindo ver. Baixei Pizza Movie pra assistir, mas se tem piada de peido, eu passo. Beijos, pessoal. Amo, vencemos, Leonardo. Mas é filho do Leonardo, nem conta. E aí, próximo Amanda comentário. Fez Pizza Movie, que ela falou que era uma grande vai prioridade, nada. Né? Nada. Vai nada. A Amanda é só festival de promessa. É isso. É só gogó. É isso. Só gogó. Não vou negar. Próximo mas viu o que importa, né? Que é o grande Trash, ou ataque do Trash. É isso. Trash. Tá vendo? Prioridade. Que é lixo, né? Trash. Sim, por que esse filme tem esse nome? Além do óbvio. Porque o filme é um lixo, né? Então. Gente, Trash. É um Trash. que mais a gente tem aqui? Próximo comentário de Diogo Almeida falando. Salve logado! Não sei se vocês acompanham The Boys, mas voltou excelente. Excelente pra quem? Eu contei aqui a minha visão. Ah, Henrique falou que gostou do primeiro, achou muito bom. Ah, amigo. É. 60 minutos que não acontece porra nenhuma. quanto ao debate culinário, se não for doce, a pizza tem que ter queijo e muito ketchup, senão vira só uma grande esfirra. Sácia, sucesso nessa nova fase paulistana. Obrigado, amigo. Tomara que seja mesmo. É, eu já vi aqui, né, que inclusive em São Paulo a gente foi numa feira árabe no domingo. E assim, a gente não conseguiu comer nada, porque tinha tanta fila, tanta fila, tanta fila. E no sábado eu mandei pra Amanda, que eu fui almoçar no shopping, e aí tinha uma fila que tava caracol. Aí eu fui perguntei pro garçom, falei, do que é essa fila? Ele falou, não, a gente tá dando, aqui em cima tá dando senha. Ah, pro Leózio ou pra Amanda já não se situarem, eu tava lá no shopping Cidade de São Paulo. Sim. Aí eu tava lá no andar do cinema, né, que tem o Outback e tal. E ali tava uma fila bizarra. Aí eu perguntei pro garçom, falei, por que que tá tendo essa fila? Ele falou, não, porque inaugurou uma loja e aparentemente é a primeira no Brasil. E é por isso que tá essa fila, pra pegar na senha pra descer pra loja. E aí a loja era lá na ali perto da Praça de Alimentação, né? Não, aparentemente é o primeiro fast food de uma marca chinesa que chegou no Brasil, que vende sundae e limonada. Ah, eu ouvi falar nessa loja, eu vi no Instagram. Achei bem fofo. Michuque, Michupa, uma coisa assim. Michuque. Suzuki. Suzuki. Eu achei que ele falou assim, essa loja nada mais nada menos que era o Wee Pink. E aí o povo tava pegando, tava na fila pra pegar a senha, pra descer, pra ficar na fila de novo, pra comprar uma casquinha de R$3, sabe? Fora. É, mas se fosse no Outback, eu tava sentadinho. Eu tava sentadinho. Próximo comentário de Thiago Costa, né, nosso amigo lá do Canadá, dizendo... Tô muito fechado com o Sácia, porque o filme da pizza é bobo, mas é legal demais. Me diverti pra caramba assistindo. E tô aqui pra fazer a campanha do logado. Comenta o testamento de Anita Harley, por favor. Nunca pedi nada. Mentira, já pedi sim. Gratidão! Comentamos, olha aí. Comentamos. Quem acredita sempre alcança. Te demo aí, Pro. Próximo comentário de Carla Dielli, né, nossa Carlucha, dizendo: Oi, amados! Olá! Primeiramente, que morte horrível, negajou líder. Não vejo a hora do BBB acabar e Ana Paula ganhar logo. Estou animada para a próxima temporada de American Horror Story, porque amo Couve. E aproveito para desejar ao Sácia muitas felicidades e sucesso nessa fase em São Paulo. É isso, Logs. Um beijão para todos. vários beijinhos. Beijo. Carla! Beijo. Próximo comentário de Dan Leite, também tá direto aqui com a gente, dizendo: olá, logados. Por um momento achei que não teria essa semana, mas ainda bem que me equivoquei. Da pauta só vi com carinho Kit. E apesar de ter gostado da temporada, convenhamos, já tá na hora de dizer tchau. Não. Olha aí, Leózio. Olha aí. O público está no povo. Inclusive, vou mandar no grupo agora, pra Amanda e Zan não ter o impacto, motivo pelo qual o Show Kit deve continuar. Ah, pronto. Você sabe qual é já, né? Why you so obsessed with me? Ai, gente, como não ser obcecado por esse nome? Próximo comentário de Glauber Rocha, dizendo: oi, Logaders! Olá. Edu entregou o TT pras crianças, mesmo fazendo mudança. Meu sonho de veterano seria o Dr. Marcelo Psiquiatra, um dos meus gays awakening. Que macho gostoso naquela época. Mas ele era doidinho, né? Dr. Marcelo era grotesco. Ele era doidinho demais. Não, ele era um ótimo participante de reagem, gostoso, não era não? Ih, mas era outro, ele era urso, outro, né? Tempo, né? Era outro tempo, né, amigo? Não, mas que ele tinha uma cara escrota mesmo, mas... Quem que eu não entendo, né? Dr. Marcelo. Qual o Dr. Marcelo? Big Brother 8 ou 7. Era do 8. Tipo. Era um doidão meio musculosinho, meio corpinho... Como que chama quando a pessoa é mais rolicinha, assim? Parruda? Gordo. Isso. Ah, é aquele que tava na cabine quando a Mads desmaiou e foi pegar ela. Esse? Aí você ainda já tá exigindo muito da gente, amigo. Ah, eu sei que é. Não, eu não gostava dele, não. Prefiro o Dr. G. Fordo. Tá. Prefiro o Jama Sumi. Próximo comentário de Mariana Simas, também tá direto com a gente aqui, dizendo: eba! Logadinho chegou pra ajudar a terminar o domingo mais leve. Vocês vão comentar sobre o filme The Drama, com a Zendaya e o Pattinson? Amiga, eu esqueci! Eu vi o filme, esqueci. Oi. De comentar. Semana que vem eu comento. Semana que vem eu comento. Eu esqueci mesmo. Mas eu gostei. Eu gostei do filme, tá? Até recomendei pra Darla assistir. Menino, é drama. O nome do filme é The Drama, mas não, ele é bem... spoiler. Ele é bem cômico, assim. Ele é bem cômico. Ô, Sá, você pode dar uma dica aqui pras pessoas? Eu sei que a gente já falou notícia do filme e tal. Mas, gente... Dia 18 de junho, 15 dias, vai estar no cinema. Vamos prestigiar Greg Quinn e grande elenco, né? Com a nossa adaptação do Reizinho Vitor Martins. Garanto que vai ser muito bom. Ah, tá. Roteiro de Rai Tavares, nossa amiga. É, mas se você mora em cidade pequena, com certeza esse filme não vai estrear, gente. Ih, baixo. Você mora em São Paulo, não tem que estar falando de cidade pequena, não. Falou que não vai vir pra São Bernardo. Uhum. Amiga, é bem provável que não vá mesmo. Amigo, você nem se vem pra Brasília. Talvez um Cine Brasília é isso. Ai, ai. Qualquer coisa eu filmo pra vocês, né? Eu filmo pra vocês. Sim, você põe no Star Plus. Mas eu comento semana que vem, Mari. Eu esqueci mesmo. Eu ia comentar hoje, mas esqueci total. Total. Você gostou? Só pra saber se eu devo tentar ver. Gostei. Falaram que era muito engraçado, foi, jura? Menina, as pessoas na minha sala, a minha sala tava cheia, foi no sábado de tarde, umas 2 horas, a sala estava abarrotada de gente, tava muito cheia. E as pessoas gargalhavam, assim, gargalhavam muito. Ele é um filme que ele tem uma coisa muito do constrangimento, assim, sabe? Mas ele é um filme interessante, eu esperava uma coisa e recebi outra completamente diferente, mas gostei bastante. Não gosto de ficar constrangido, mas... E o último comentário aqui foi da Gabi, né, que ela comentou lá depois, mas logo que eu botei o programa no ar. Aham. Amo, panquequinho de banana. Panquequinho de banana. Mas logo que eu botei o programa no ar, ela botou: achei que vocês não vinham mais, mas que bom que chegaram, volto pra comentar depois. E voltou mesmo, Diva. Olha aí. Né? Maravilhosa. É isso, né, meninos? Então, deixe seus comentários aqui, muito importante pra gente, a gente fica muito... muito feliz com os comentários de vocês, né? Pode deixar aí no site, no Spotify, pra gente. A gente vai ler em todos os lugares. Se você quiser apadrinhar, patreon.com/logado2gs, muito importante. E vamos então para merchans e despedidas, começando com Leozation. Gente, sede no ar. Tivemos aí o episódio de primeira parte. Voltou a dividir, né? O editor deu aquela cansada. Olha. Com Canis Barbieri, do Sacer, Cisne Andrade, Luciana Santos, Thiago Emanuel e sem a Lê, que está revoltada, né? Porque foi excluída do episódio sobre a Lê Tofu. A gente falou aí de coisas bastante interessantes sobre puta triste, né? Foi um caso que o Sassi ficou bastante feliz de trazer. E teremos ainda uma edição com Shrek da vida real. Então aguardem, confiem. Ai, que ótimo. E mandem casos para a sede, gente. A situação tá periclitante. É isso. Depois não reclamem que o programa não sai, né? E você, Amandinha, meu amor? Menino, tô nos mesmos lugares de sempre, né? Deus quiser aí, se ainda tiver caso, volto no sede, mas... Pensei que você ia falar, se ainda tiver casa. Também, que é importante. Gravar. Qualquer coisa vai passar um pouco de sucesso. É claro, ué, não tenha dúvida. Mas é isso, sem nenhuma grande novidade. Muito bom. E você, Zaneide, conta pra gente. Amiga, a mesma coisa de sempre. Me segue nas redes pra ver eu falando abobrinha. Segue lá, entra lá no grupo do Gato pra nós conversar de Big Brother que tá acabando. E é isso. Últimos episódios. Graças a Deus. Infelizmente eu tenho que voltar a cuidar da minha vida, né? Falei. É complicado, né, amiga? E o Dourado vai ter muito trabalho pra montar o elenco do 27, porque, né? Porra! Próxima edição do filme vai ser muito ruim. Já tô esperando muito isso. Entregaram milhões. É. Né? Mas, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que você tenha se divertido, se tenha gostado. Mais uma vez, deixe seus comentários, é muito importante pra gente. Compartilhe esse programa com seus amigos aí, com as pessoas que gostam de podcast e gostam de se divertir. E principalmente que não tenha o coração sensível, né? Porque é necessário pra ouvir esse programa. Do nada. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Beijo pra tia Nica. Levanta, Nica. Ai, levanta, te anda, né? Levanta, te anda e fala. Eu amei que o primeiro episódio se chama Ausência de Anitta. You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Do we?